Gente, só preciso fazer um pequeno teste. Eu vou pedir para que vocês falem um pouquinho daí, para ver se o áudio de vocês está chegando aqui para mim perfeito. Que andei tendo uns probleminhas aqui. Por favor, falem aí. Alô, som. Oi, oi. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô, alô. Alô! Teste, teste. Quem que falou alô? Alô! Eu. Joe. Gui e Ariel, não tô ouvindo vocês ainda, não tô vendo o gráfico A de gente não vocês aqui. falou nada ainda. Agora eu vi você. Ariel, fala alguma coisa aí. Ariel tá mutado. Alguma coisa aí. Não apareceu, fala de novo. Já vem. Alô. Agora apareceu. Incrível que na hora que você vai falar, o Lucas fala junto aí. Eu fiquei na dúvida duas vezes aqui. Não, beleza, tá gravando. Bom. Depois do mexe-mexe, ralo tchan e rala tcheca. Eu tô grudado na cintura da boneca. Que é isso? Vocês lembram o que Tem aconteceu muito semana dinheiro, passada? Ah, semana passada o Ariel não tava, né, Ariel? a boca, menina. não. Vou montar você aí, peraí. Bota meu ovo. Não, não tava não. Tá. Vou então fazer um repeteco um pouquinho mais elaborado. Você vai me perguntando Tá coisas montado. aí. Você mutou eu? Não, Udi. Ah. Vocês vão ficar nessa putaria de mutar e eu vou mutar todo mundo. Ok. Eu saí mutando todo mundo aqui pela zoeira. Computador tá travando, beleza. Filho da puta. Bom. Na última sessão, vocês estavam dentro da dobra temporal 23, 18, 11, sei lá o número. Não importa muito. E aí, quando a Toph invocou seu poder para visualizar a alma da Lisbeth, e a alma da Lisbeth brilhou, vocês viram dois cordões de prata, um ligado ao corpo dela e outro sa indo sabe-se lá para onde. Quando isso aconteceu e deu aquele brilho, né, um ser saiu das sombras e surgiu diante de vocês. Um ser feito de esmeralda. O nome dele é Aldric. Ele é um genasi de esmeralda. E aí vocês foram conversar com ele, e aí ele contou a história dele para vocês. Tá? Isso aí tudo você viu, né, Ariel? Tá, ele contou a história dele para vocês, que ele foi parte de um grupo como o de vocês, que já lutou contra um dos aspectos da realidade, que tomou consciência, que ele foi uma das pessoas que derrotaram o tempo. Por conta disso, o tempo não afeta ele. Ele não envelhece, ele não morre em decorrência do tempo. E aí eles fizeram um pacto com a eternidade para, enquanto eles não interferissem, eles ficariam imunes a qualquer transformação que o universo sofresse. Ou seja, se eles não interferissem e vocês perdessem pro nada, pro vazio, ele continuaria de boa, porque ele teria proteção da eternidade. Contou para vocês que eles tiveram que reunir as pedras rúnicas, reunir a roda do tempo, que ele chama de roda da eternidade, colocar as pedras nela para conseguir derrotar o tempo. Explicou para vocês como que ele fez isso, como que eles fizeram isso, que foi a roda completa, todo mundo mãozinha na roda. Essa frase ficou estranha. Eita. Todo mundo mãozinha na roda. E aí todo mundo com um pensamento único de conter o tempo, no caso dele, né? Não poderia haver divergências nos pensamentos, ou então falhariam. Conta que ele testemunhou o final do grupo da menina gato, que eles conseguiram derrotar a Terra, impedindo que a Terra solidificasse todo o multiverso, mas que eles falharam no desafio final, que foi quando ele tentou eles e deu a eles um desejo. E aí eles falharam nesse momento, se deixaram levar pelo egoísmo e tiveram o desfecho que vocês testemunharam, deles estarem completamente enlouquecidos. E por piedade, ele pegou o grupo, né, da menina gato, inclusive ela, a Exalia, e levaram eles pra Sigil e deixaram eles sob cuidado da portaria lá dos loucos. Essa música é boa. Ele mostrou pra vocês o uso das pedras rúnicas, né? Puxou um chicote de fogo da pedra rúnica da mão da marca rúnica da mão do Murin. E aí mostrou pra vocês que as marcas podem ser passadas de um pro outro. E aí ele deu o exemplo passando a marca do fogo. A marca da terra, sei lá, no peito do Murin. E passou a marca. E passou a marca do fogo na nuca da Toph. Contrário? Alô? Ele passou a runa da terra pro meu peito e... Terra no peito, fogo na nuca da Toph, certo? Bom, enfim, passou as marcas pra vocês... E disse que ia ensinar vocês a fazerem aquilo, se vocês quisessem, ensiná-los a usar as pedras rúnicas de forma mais eficiente. E, na última sessão, foi esse treinamento que vocês fizeram. Ele passou durante um longo tempo com vocês, aproximadamente 38 dias, ensinando vocês como utilizarem as pedras rúnicas. Ele ensinou isso para vocês e começou a treinar vocês no uso das pedras rúnicas e no uso da pedra do controle, da runa do controle, para permitir esse uso mais aprimorado que até então vocês não tinham como fazer, certo? Ele explicou para vocês como que utilizava a runa, explicou para vocês como que passa a runa, a marca de um para o outro, e o processo é o seguinte: você ativa a runa enquanto está tocando a pessoa e você mentaliza na sua mente a alteração da pessoa, você altera a realidade quando você utiliza as runas. É bem mago ascensão o negócio mesmo. Você altera a realidade quando você utiliza as runas. Ou seja, você fixa na sua mente a imagem da pessoa para quem você quer passar a marca. E aí você mentaliza a runa que você quer passar para a pessoa, se fundindo a essa pessoa, alterando a essência dessa pessoa. E aí vocês foram conseguindo passar as runas, as marcas de um para o outro. Tá? E aí vocês agora têm... Quase todos vocês têm todas as runas, né? O Murin tem todas as runas elementais, mas a runa do controle. Toph, Griel e Ciri têm todas as runas que estão disponíveis. Só a Lisbeth, que eu ainda não sei que runas que ela vai querer. Se vão ser todas ou se vão ser só algumas. E o Celerin não quis ter nenhuma runa. Preferiu ficar sem runa nenhuma. E aí depois de 38 dias que vocês começaram a dominar o processo de uso das runas... começaram a dominar a runa do controle e começaram a fazer feitos mais assombrosos, o Celerin se despede de vocês, dizendo que ele vai explorar o lugar, porque o Aldrich diz que existe uma cidadela da eternidade, ele quer ver se ele encontra esse lugar, quer ver o que mais ele encontra por ali, e ele não quer ter contato com as runas, porque... Ele viu o que aconteceu com a menina gato e viu que todo mundo que tocou essas runas aí, muita gente se fudeu por ser levado pela ganância. E por conta disso ele tem receio de ser tomado por essa ganância também e dá muita merda, então ele não quer ter qualquer contato com essas runas. E aí saiu ele e o Theon conversando, filosofando os dois, dentro do plano da dobra temporal e laço temporal. E foram embora ali, passaram vários dias, meses ali andando, perambulando por aquele lugar inóspito. Na primeira tentativa do Celerin de sair daquele lugar, ele quase se perdeu, porque é uma imensidão branca, tudo igual, e ele por pouco não se perde completamente. Agora, ele fez um treinamento mental que tornou a mente dele mais apurada, ele desenvolveu um senso de direção praticamente perfeito. Além do mais, existe uma árvore gigantesca que agora já atinge 1,5 km de altura, que é um excelente ponto de referência para o Celerin. Enquanto o Celerin e o Theon partiram em viagem ali, vocês continuaram o treinamento de vocês e foram ensinando habilidades que vocês possuem uns para os outros, certo? O Murin, ele começou a ensinar a Toph como faz para se enfurecer, A Toph foi ensinar, não lembro o que pra não sei quem. O Celerin ensinou algumas habilidades de feitiçaria pra Ciere. O Murin, ele também fez um treinamento com a runa do fogo, a runa da terra, e ele alterou o machado dele, e o machado dele agora ele se torna um machado de magma quando ele ativa as runas, quando ele entra em fúria, e fica gotejando magma, e ficou bem da hora isso. E a Toph ficou treinando junto com o Griel, e vocês podem desenvolver isso se vocês quiserem agora, tá? A Toph ficou treinando junto com o Griel, né, pedindo pro Griel atacar a Toph cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, pra Toph ir se desviando dos ataques utilizando a marca da runa da velocidade, junto com a marca da runa do controle, certo? Durante esses treinamentos, a Ciere, ela recebe uma ligação do Celerin no anel. Ciere ainda tem anel, Celerin ainda tem anel, só a Toph que não tem mais anel, né? Mas a Ciere, ela recebe uma ligação do Celerin, uma ligação estranha, né, e dizendo pro Celerin, ah, não, traz mais gente, né, não se preocupa não, a gente dá um jeito, a gente pode encolher eles, né, e que dá a entender a vocês que o Celerin encontrou alguma pessoa, encontrou alguém nesse lugar, certo? Os detalhes desse repeteco eu não vou expor aqui, a menos que o Gui me peça, se ele não se recordar direito. E vou deixar pro Celerin, quando ele retornar, ele contar em on pra vocês o que ele encontrou. De boa é isso, Gui? Aham. Uh-huh. Então, beleza. Joia. Que mais? Acho que foi isso que aconteceu, né? Esqueci alguma coisa, gente? Me ajudem aí. Acho que não. Esqueci sim. Durante esses dias de treinamento, a Ciri pediu para a Toph ajudar ela a invocar o espírito da princesa de Nuiu. Porque é verdade, Elisa. Pela lembrança que a Ciri tem, que foi uma lembrança compartilhada com a Toph, né? E que essa lembrança foi uma lembrança compartilhada, não, se não me engano, não foi nem pela Kaline, mas sim pelo Paladino de Rugal, né? A princesa de Nuiu, ela conseguia controlar com perfeição as pedras rúnicas. A Toph, ela desprendeu a alma do seu corpo, né, sua mente, né, e viajou, teoricamente, até o plano astral, utilizando uma sugestão da Ciri de usar o cordão de prata da Lisbeth, que estava levando para fora dali como um guia, para que a mente da Toph conseguisse alcançar algum lugar mais distante ainda. Chamou pela alma da princesa Lisa e ela atendeu ao chamado, e começou a responder ali num som audível para todos vocês. Vocês disseram para ela que Nuiu foi destruído, e que a mesma criatura que destruiu Nuiu destruiu o mundo de vocês também, e agora ameaça destruir todo o multiverso. Voltei, galera. Caiu a força aqui em casa. Ixi. Que bom que já voltou. A princesa de Nuiu, ela ficou espantada ao saber disso tudo. E aí vocês disseram para ela que estão reunindo outros pilares, né? Igual ao que tinha em Nuiu. E ela se espantou ao saber que existiam outros no universo. E disse que com os pilares vocês seriam capazes de restaurar o mundo de vocês. E o mundo dela também. E aí vocês perguntaram como é que ela fazia para usar. E ela explicou, ela contou a história do mundo dela. Milênios antes dela, uma mulher muito especial encontrou as pedras de poder, como ela nomeou, e começou a utilizar as pedras de poder. E aí ela criou um dispositivo. Ela criou um receptáculo para as pedras de poder, sacrificando sua própria vida. O seu corpo se cristalizou e se tornou o pilar de Nuiu, aquele cristal que os personagens de Savage Worlds de vocês viram. É o corpo dessa tal de Vandara, aquilo ali. E a alma dela ficou ligada às pedras. E ela era uma pessoa que tinha o dom da profecia, e ela profetizou quem seriam todos os outros pilares. Era uma linhagem não sanguínea, mas ela sabia quem seriam, e as almas de todos os pilares que viriam depois dela estavam ligadas também às pedras rúnicas que estavam ali no pilar. essa união de todas essas almas fez com que a partir de mais ou menos da centésimo, do centésimo pilar, as pedras pudessem ser utilizadas com perfeição, no seu poder máximo, sem qualquer penalidade para o usuário. E ela sabia que ela era o último pilar, não sabia quais seriam as consequências de ser o último pilar, o que, que aconteceria. Ela achava que iria para o paraíso de Rugal, mas ela não foi para o paraíso de Rugal. Ela não sabia onde que ela estava. E ela pediu ajuda para ser tirada de lá. E depois de terem essa informação, né, a Toph concluiu que ela não tinha mais como ajudar vocês. Talvez somente a Vandara poderia auxiliar de forma mais assertiva. E aí a Toph interrompeu abruptamente a conexão com a princesa Lisa de Nuyo. E terminamos a sessão com o Celerin do outro lado do laço temporal, né? Que alguns chamam carinhosamente de sala do templo. E vocês, no meio de um treinamento ali, vendo a Ciere conversar com o Celerin via Anel do Sussurro das Ondas aprimorado. O que vocês fazem? Ciere. Foi. Ciere... O que significa esse eita que você falou aí? O Severin achou uma galera aqui dentro. E ele quer tirar eles daqui. Peraí, existem outros seres vivos aqui dentro? Parece que sim, pelo que o Severin disse. Só que ele falou que é tipo uma Arton inteira de pessoas. Eita caralho. É exatamente essa frase. Ah, que inspiração. Ah, mano. Agora entendi o porquê do seu espanto, mas aonde que eles estão quando eu consegui sentir nada aqui dentro? Eu acho que ele deve estar longe, porque desde quando o Celerin saiu daqui, deve estar longe pra porra. Ó, pelos meus cálculos... Não, deve estar errado isso. Okay. Sério que a gente já tá aqui dentro já faz meio ano já? Não sei. Pelos meus cálculos, é. Tô certo ou tô errado, Gigante Esmeralda? Você está certa, Toph. Já faz metade de um ano dos seus que vocês estão aqui. Caramba! Rapaz, eita! Então, o Celerin demorou meio ano pra chegar lá e vai demorar mais meio pra chegar aqui. Olha que legal. Não. Ele saiu, já tinha passado praticamente 2 meses. No máximo, ele demorou 4 pra chegar onde ele chegou. Vai demorar mais 4 pra chegar aqui. Ele falou que vai chegar com uns dias de antecedência. Então, se minha conta estiver certa, então na hora que ele chegar vai ficar faltando menos de 15 dias pra gente ir embora, talvez. É, vai faltar pouquinho tempo. E a gente vai ter que dar um jeito dessas pessoas passarem pelo portal pelo período de tempo que o portal fica aberto. Será que essas pessoas poderiam sair daqui? Por que não? A gente vai sair? Mas vocês perguntaram pro senhorzinho ali, às vezes pode ter um motivo para essas pessoas estarem aqui. Murim. Pra treinar ele, gente? Olha ao seu redor. Quem tá falando isso? O Aldrich. Murim, olha ao seu redor. Tá, tô olhando. Com exceção da árvore criada por Ciere com a ajuda de Toph. Esse é um ambiente inóspito. Não é adequado para a vida. Esse local é uma aberração. É uma aberração no espaço-tempo. Tá, mas ninguém então... deveria estar aqui. Pelo que eu tô entendendo da conversa, parece que tem uma população aqui dentro. Ou em uma outra parte dessa dimensão. Tem bastante gente. Como que essas pessoas vieram parar aqui? Elas foram aprisionadas aqui? Ah, não sei, é um grupo numeroso. Podem ter entrado aos pouquinhos. Na hora que o Celerin chegar, a gente pergunta pra ele. Aos pouquinhos, meu, mas... Esquisito, pois... Pelo que eu vejo desse terreno, acho que é muito difícil as pessoas encontrarem comida. A gente não precisa comer aqui dentro. Nem a dormir. Gente não. Todo mundo que entra aqui, não é exceção, não é especial não, Murray. Não sei se esse plano vai estar tudo em volta. É nesse plano, ninguém precisa comer aqui dentro. Mas que beleza, é o local nossa, é o local perfeito pra criar um exército. Tá, mas que assim... Interessante. O Selim tá querendo tirar eles, mas se eles... eles, seja lá quem são eles, se eles nasceram ou de alguma forma vieram pra cá, como será que vai ser a vida deles num lugar onde o tempo... age sobre as coisas e tem fome, tem sede. Bom, enfim, eu acho que eu devo voltar pro meu treinamento. Eu não consegui sentir eles, então eu acho que meu treinamento precisa de um pouco mais de atenção. Toffe, percebe... Aldrich falando, Toffe, hã? Não esqueça da natureza desse lugar. Como assim? A natureza desse lugar é o tempo. O tempo passando de uma forma diferente para nós que estamos aqui dentro do que para as pessoas que estão fora daqui. Esse local é uma aberração no tempo. Leve isso em conta quando você for fazer a sua observação, quando for tentar sentir a essência das pessoas. Ok. Não apenas a presença delas físicas no espaço, mas também no tempo. No tempo. Certo. Bom, se me derem licença, então eu tenho uma árvore pra percorrer. Não, que susto, daqui a pouco. Não, volto daqui a pouco. Eu vou lá pro topo da árvore. Ok. Talvez lá a percepção será melhor. Até daqui a pouco, eu acho. Ok. Você sobe na árvore, então. Vai voando? Vai escalando? Vou correndo, normal. Vai correndo, né? Vai Naruto, pra cima. Uhum. Beleza. Leva um tempinho. Pra mim, qualquer superfície é chão. Sim. Leva um tempinho pra fazer isso, tá? Nesse meio tempo, o que vocês fazem? Murin, Sieri, Griel. Eu vou continuar pra aplicar no meu treinamento. Tá, você continua lá treinando. Sim, tentando maximizar sua fúria e tudo mais. Sieri. Eu vou continuar treinando também, por enquanto. Também. Griel. Treinando. Treinando? O Ariel, enquanto você tá treinando aí. Vou botar aqui na tela duas coisas, tá? Opa, isso aqui não. Ok. Opa, isso aqui não. Uma coisa você já viu aí, né? Tá das únicas. Isso. A outra coisa eu coloquei aqui. Tá vendo que tem uma tabela? A tabela tá mexendo aí pra você? Não, tá parada. Tá parada? Tá, então gira. Essa tabela colorida você ignora. E vai para a tabela que está em preto e branco abaixo dela. Ok. Ok? Usa isso daí. E aqui, ó, nesse primeiro, ó, pedras rúnicas, tem aqui as pedras separadas por atributo. E embaixo tem algumas regrinhas aí. O que, que você vai fazer? Você vai abrir sua ficha. Ah. E aí você vai nas ferramentas. Deixa eu pegar aqui a ficha da Dark Lisbeth de novo. Ferramentas. Onde está isso? Na esquerda, embaixo. Aí abaixo de percepção passiva. Ah, tá. Ferramentas. Tá vendo aí a Dark Lisbeth aqui, ó? Ah. Runa do fogo, runa da água, runa do ar. Viu aí? Não vejo. Não tá vendo? Pra mim não aparece a ficha dela. Ué, que estranho. Aparece a imagem. É, só a imagem. Tem que compartilhar a tela no Git. Então, peraí, vou compartilhar minha tela aqui rapidão. Olha daí. Só explicar pra você já ir fazendo. Tá vendo agora? Pera aí, Jits. Aham. Tá vendo aqui, ó, runa do fogo, runa do ar, da água, runa do ar, da terra. Vou acrescentar uma runa aqui. Runa do algodão doce. Tá? Runa do algodão doce, eu tenho proficiência com ela, vocês têm proficiência com todas as runas que vocês têm. Qual atributo tá ligado a ela? Aquela primeira tabelinha que eu mostrei pra você. Ok. Tá, que é essa tabela aqui. Runa do algodão doce tá ligada à destreza, sei lá. Então vamos lá. Destreza. Tá? Proficiente de destreza. E aí aqui eu vou colocar o nível de treino que eu tenho com ela. Tá? A graduação do meu treino. Certo? Você tem uma quantidade de pontos igual a 5 vezes o número de runas que você tem para gastar. Você pegou todas as runas. Você pegou todas as runas, então você tem 5 vezes 11 runas. Você tem 55 pontos para gastar. Beleza. Em todas as suas runas. Tá? Então você distribui aqui, ó, por 12 ali. Enxergou? Você distribui à vontade isso daí. Qual que é o limite máximo aqui que você pode pôr no seu treino com a sua runa? O dobro da sua proficiência. Ou seja, no máximo pode chegar a 18 aqui. Beleza. E aí você tem 55 pontos, você vai gastando aí da forma que melhor lhe convier. Lembra do seguinte também, ó. Tá vendo aqui, ó, runa destreza, runa destreza, runa destreza. Tenho 3. Aham. 2. 3, ó. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho mais 4 e aqui eu tenho mais 8. Ou seja, 4 com 4, 8 com 8, 16. Esses são todos os pontos que eu coloquei em runa baseada em destreza, tá? 16. Você vai pegar esse valor, dividir por 2, ou seja, 8... E vai somar na sua destreza. Até o máximo de 30. Caramba, que confuso. Começa distribuindo 55 pontos. Tá? Em todas as suas 11 runas. E lembra, no máximo 30, então, né? É, no máximo. E lembra o seguinte: o quanto mais pontos você colocar numa determinada runa, maior vai ser o atributo, porque colocar esses pontos também aumenta o atributo. E esses pontos na runa vão servir pra quê? Esses pontos nas runas que você tá colocando aqui vai gerar novas perícias pra vocês utilizarem. A gente vai usar as runas como se fosse perícia, a gente vai usar, não vai usar como se fosse qualquer outra coisa. Exato. Mas, por exemplo, nossa, eu já tenho 30 de destreza, então colocar em qualquer runa de destreza é meio inútil, né? Então, você não vai melhorar sua destreza mais, mas você vai ter controle na runa que utiliza a destreza. Entendi, entendi. Entendeu? Não é, você não vai colocar nisso aí só pra melhorar seus atributos básicos. Você vai colocar nisso daí pra ter um bom valor na perícia também. E aí vamos supor, vou fazer uso da runa do fogo. Aqui com a Dark Lisbeth. Até esse nível que tá aqui, ó, meu nível de intimidade com a runa, de afinidade... Eu tenho controle absoluto. Tá? Eu escolho qual nível de afinidade eu quero ter. Ah, vou fazer um nível 43. Tá ali. Posso fazer. Vou fazer um nível 22, que já é suficiente esse tamanho de efeito. Beleza. Faço com nível 22, tá? O valor que você utilizar vai ser o teste pro teu inimigo resistir ao teu efeito e o teste de constituição que você vai fazer para suportar a fadiga. Vamos supor que eu tenho, ó, aqui, ó. Era a runa da força. 28 de força. Então vou tacar um raião de fogo em você com grau 28. Tá dentro dos 43, eu consigo controlar pra baixo como eu quiser. Então eu usei 28. Você vai fazer um teste CD 28. Eu vou fazer um teste CD 28 pra resistir à fadiga. Ou seja, passei automático porque tenho de bônus 28 já, não preciso nem rolar dado. Certo? E... O tamanho do poder que eu vou utilizar tá nessa tabela aqui. Opa, peguei a tabela errada. Uso das pedras rúnicas. Tá nessa quantos tabela aqui, ó. Aumenta. Como que é mesmo, Jeff? Quantos pontos em pedra aumenta o atributo? Você vai somar... metade do tanto de pedras que você vai pôr. É, metade. Metade. Se eu tiver... Vamos supor, ó. Eu tenho 10 runas que dão bônus, que estão ligadas à força. 10 não tem, porque são 4 por atributo. Tem as 4 runas ligadas à força. Eu vou somar o valor de treino que eu pus em cada uma das 4, divido por 2 e jogo isso no meu valor de força. Beleza. Entendeu? Aí, ó, eu fiz com 28, ó. O meu grau de poder tá descrito aqui, ó. Eu consigo manipular 800 kg, manipular o tempo 4 segundos, a distância que eu consigo atingir com esse poder é 60 metros. Saiu da tela, filho da puta. Eu consigo manipular, são 30 metros cúbicos de matéria, de volume. E se eu estiver utilizando isso para causar dano, são 8d6 de dano que eu causo. Entendeu? Entendi. Tá no meu limite de afinidade, eu vou ter que rolar um teste para resistir. Né? Vai ser um teste aqui de Constituição. Né? Vou rolar um teste de Constituição aqui. Ah, eu falei 28, mas é 22. Vou rolar um teste de Constituição aqui, 22. Tá? Como tá dentro do meu limite aqui, tá abaixo dos 43 que é o que eu tenho aqui, eu rolo esse teste com vantagem. Entendeu? Ou seja, vocês têm um controle quase que absoluto disso daí. Vocês podem manter dentro de um limite que vocês passam em todos os testes, vocês nunca vão sofrer fadiga e vão causar efeitos devastadores. Vamos supor que eu quero causar um efeito mais devastador, acima do meu grau de afinidade. Aí eu clico aqui e rola um teste. Entendeu? E aí, deu um valor baixo, cuzão, só 2 no dado, não valeu. Ok, aí foi bom. E aí eu rolei um teste e usei um poder de fogo, que tá aqui um raião de fogo, que o nível de poder dele é 61. 61 é CD de constituição que eu vou fazer pra não ter fadiga. E aí eu faço teste normal, não é mais com vantagem. 61 é a CD pra eu resistir ao fogo que você me tacou. E 61 é o grau de poder que eu vou olhar aqui nessa tabela. O equivalente a 320 toneladas de matéria, 250 bilhões de metros cúbicos, 1.500 D10 de dano, 75 dias manipulando o tempo. Ou 250 milhões de quilômetros de alcance, deslocamento, sei lá. Entendeu? Acho que sim, vou tentar aqui fazer isso. Esquece tudo, distribui os pontos nas fundas que você acha que você vai usar mais, que tem mais a ver com você, com o Griel, tá? E depois a gente mexe nos atributos e quando vocês forem usar assuntos eu explico o restante. Beleza? E você tá lá treinando suas runas. Toff, você chega lá no alto da árvore. Sou idiota. Uhum. Cheguei lá, eu sinto que a árvore continua crescendo, né? Sim, a árvore continua crescendo. Tá. Eu sento no topo dela, de forma cômoda, e tento me concentrar na runa do controle, a runa do tempo e a runa da vida, pra eu poder perceber se existe a vida nesse lugar que a gente tá, no tempo que a gente tá, ou no futuro. Eu tento entender o que o Aldrich falou sobre não perceber o bagulho físico, mas sim o tempo. Aham, ok. Beleza? Joga então seu teste de percepção aí pra gente ver. Tá, tô no nível 30, né? Aliás, joga um teste de percepção não. Você tá utilizando runa da vida pra sentir vida, certo? Sim, junto com o controle e junto com o tempo. Isso, então você vai usar um teste de runa da vida. Tá. Ou runa do tempo. Eu acho que runa do tempo vai ser só complemento. Acho que seria mais runa da vida. Da vida? Tá. Isto. Pera aí. É com vantagem ou sem? Para o compartilhamento aqui. Depende do grau que você vai usar. Você vai usar acima da sua afinidade ou dentro da sua afinidade? Não, dentro da minha afinidade. Dentro da sua afinidade. Então o teste ele é rolado com vantagem, de acordo com a afinidade que você for utilizar. Tá. Antes Quanto disso, você tem de afinidade com a runa da vida? 24. 24. Então você vai usar os 24. Tá. É, antes disso, fazer os testes, eu coloco o meu bastãozinho, tá? No, lá em cima, junto comigo, pra poder... Pra você ter aumentar. Bônus. Certo. Joia. Runa da vida. Vê se foi. Foi sim. É isso. É, 37 mais 5, 42. Não sei porque não contou o bônus, mas tá ativado. Sei lá. 42. Toph, você consegue atingir 30 km com a sua percepção. Caramba! Na Ruda na Vida. Tá? O quê? Caralho, que da hora, tipo... Longe pra Bedel, velho. É como se estivesse sentindo o nego daqui até em, sei lá... São Carlos? Não sei quanto São Carlos. São Carlos dá em torno disso daí mesmo. É, que da hora. Tá. Você acho consegue sentir, assim, tocar com a Runa da Vida em torno de 30 km ali de onde você está. Eita. Eu acho que é a B que entrou. Dá uma porrada o negócio aqui que dá até susto. Mulher. Mulher. Você não tá com o microfone, eu acho. Tem que te ativar. Deu 42 seu teste, né? 42. Eu falei errado, não é 30 km não. São 1000 km, Toff. Que eu contei o 37. Ô, louco, mano. É como se eu sentisse alguém daqui lá, até na Bahia, mano. É como se o Araqueto tivesse com o Olodum do lado, velho. Caralho. Araqueto tá virando pipoca, mano. Né? Ô, amor, não tá saindo seu microfone, amor. Amor. Não. Ariel, 30, 55 pontos ao todo você tem. Pra distribuir à vontade nas runas que você tem. São 11 runas. Você vai distribuir como você bem entender, tá? O limite máximo que você pode colocar numa runa é 18. Aí você já desconta 18 do 55. Se quiser colocar uma runa no máximo com 18, beleza, você já desconta do 55. Você vai ter só o excedente pra gastar nas outras, entendeu? Bom. Alô? Alô? Ah, beleza. Toff? Oi. Mil km. Mil km. Que da hora. Mil km. Tá, olha, ficou bem coerente. Ficou bem coerente, ficou bem legal. Mil km. Assim, você consegue sentir qualquer presença no, que esteja dentro do mesmo continente que você. Praticamente. Nossa. Sim. Subitamente, Toff, você tá lá concentrada, se concentra. E aí você sente uma presença forte. Que tem aproximadamente. Tem um nível de poder. Mesmo nível de poder que você. Você sente uma presença. Uma presença? É, uma presença. Tem o mesmo nível de poder que você. Então eu posso descartar que não é o Serim, porque o Serim tava junto com o Theo. Exato. Você sente essa presença, ela tá uns 500 km de distância de onde vocês estão. Certo? Caralho. E aí você sente numa outra direção, tá? No, vamos supor, a 90 graus, formando uma reta dessa primeira presença. A 90 graus, a partir de onde você tá, você sente duas presenças de nível de poder equivalente ao seu. O Theon e o Celerin, você consegue identificar. Pode crer. Eles estão para qual direção? Norte, sul, leste ou oeste? Ah, você consideraria isso aí oeste? Ah, eu sei onde fica o norte sempre. Então, não tem norte aí dentro. Ah, tudo bem. Não tem norte. Esse local ele é uma aberração, ele não tem um norte. Mas você, pelo que você está acostumado, olhando nessa direção, você chamaria isso de oeste. Tá, vamos embora dizer, você vamos saiba dizer que não seja um oeste realmente. Vamos dizer que meu ponto de referência principal foi o Serelinho. O Serelinho falou, ó, tô indo pra cá reto toda a vida e é nóis. Então aquilo ali foi o meu norte. Então a partir daquele ponto tá à minha esquerda, então, a oeste, né? Aham. Uhum. 90 sente... graus. Isso. Você sente a presença do Celerinhas, presença do Theo e mais nenhuma presença ali. E aí você sente um grupo numeroso, assim, umas 50 pessoas, 50 criaturas. São fraquíssimas. Fraquíssimas, fraquíssimas. Tá? Primeira presença igual a norte, segunda presença, o Celerinho tem a oeste, e aí você sente umas 20 presenças fraquíssimas ao sul. Caralho. Então a uns 100 km dali. E mais isso nada. Isso eu consigo sentir, tipo, em tempo real. Tempo real. Tá. É como se você estivesse olhando. Agora eu quero tentar entender o que o Aldrich falou sobre não sentir a pessoa física, mas sim o tempo que ela tá. Então. É aí que eu vou falar agora. Tá, você não, tá amor, utilizando... não tá. Você tá utilizando a runa do tempo junto. E sim. A runa do controle ali. Fazendo controle pra você. Joga um teste de runa do tempo. Tá. Runa do tempo. Tirar minha ficha. Time. Aliás, joga um teste de runa do tempo? Não. Não? Não, não é runa do tempo, não. Seria não. Um insight ou percepção? Percepção, com certeza. Tá, peraí. Isso, joguei. Perception. Não, eu quero rerolar, não foi legal. Gastar ponto de ki pra rerolar e ficar com o segundo teste, tá? Tá, você fica lá concentrada e manipulando a runa do tempo. Tá, você. Aê. Boa, você abre os olhos, você começa a ver os galhos da árvore se expandindo assim. E aí você começa a vislumbrar coisas para além daqueles galhos, para fora do local onde vocês estão, certo? E aí, subitamente você sente assim uma explosão de energia vital, tá? Vindo do redor do Celerinho e do Theo. E aí subitamente desaparece. Aí você foca sua mente de novo e aí surge de novo 500 milhões de pessoas. E aí desaparece. Boa, Ariel. Beleza. Ok, agora o que você vai fazer, Ariel? Você vai olhar aí quantas são de destreza, quantas são de força, e aí você soma os pontos que você distribuiu nas runas que tem pra destreza, nas runas que tem pra força. Já fez? Já colocou nos atributos também? Então, beleza. Então você tá pronto, tá treinado. Bom, Toff, e aí você sente essa... 500 milhões de pessoas surgem, desaparecem. Surgem, desaparecem. E aí você vai focando sua percepção, focando, concentrando na runa do tempo, conforme o Aldrich diz pra você. Vocês se lembram do treinamento inicial que o Aldrich deu pra vocês, de como reconhecer um ponto fixo no espaço-tempo, de como reconhecer se uma pessoa é uma pessoa mesmo, ou se ela é só uma possibilidade. E aí você entende isso. Existem ao redor do Celerim 500 milhões de pessoas. Só que essas 500 milhões de pessoas, elas não estão concretizadas. Elas são uma possibilidade de um futuro. Elas podem se tornar fixas ou elas podem vir a nunca existir. Ou seja, tipo, usando em off pra entender melhor, somente as que vão existir são as que vocês querem levar consigo. Elas vão sair daquela possibilidade de realmente virar algo físico. Seria mais conclusão, é uma conclusão que dá pra tirar. Caralho, que da hora. Eu quero tentar entender se as outras criaturas que eu senti também são possibilidades ou se são físicas mesmo. Certo, você analisa as outras pessoas, outras criaturas, elas são fixas. Somente as pessoas que estão com o Celerim é que são incertas. Caralho. Elas existem ali, mas você não sabe se elas de fato existem ou se elas deixarão de existir. Ou se elas nunca terão existido. Que da hora, velho. Beleza. É, eu interrompo a minha percepção e mando uma mensagem, como se fosse uma mensagem em área, pro pessoal lá embaixo. Porque eu não tenho anel mais. Tá? E falo pra eles, existem pessoas, existe vida aqui no lugar que a gente tá. E elas estão distribuídas nos cantos. É bem interessante. Vou tentar aprimorar minha percepção. Talvez exista vida. Exista mais vida. Tranquilo. Deixa eu só ver o fone da Deli. Pera aí, rapidão, que ela tá no quarto. Vai lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Gente, só me confirma uma coisa. Vocês não têm pedra rúnica da matéria, é isso? É da mente, né? Criação vocês têm, matéria não. Então sim. Tá. Bom, enquanto isso, vocês têm alguma ação? Podem falar. Se não, vou pular lá pro celeirinho. Na indústria do castelo. Não, eu tô de boa. Eu só se o Ariel quer fazer alguma ação que ele não fez semana passada. De boa, pode ir pro Salim. Celerim, você tá lá reunido. Junto com a galerinha. Os 500 milhões de draconatos azuis que chamam você de O Salvador. Você ordenou a eles que... Você ordenou a eles que... Os 50 eruditos reunissem cada um deles 100 pessoas. Os 100 escolhidos de cada um iriam partir junto com você. Pois você não teria como levar todos eles. Uhum. E eles saíram pra reunir essas 100 pessoas. Nesse momento tá você, tá o Theon e alguns servos ali que estão cuidando de você. Certo. O que você faz? Bom, eu... E analisar, né, os documentos da história daquele local. Certo. Até dar mais ou menos o tempo da viagem de volta. Certo. Queria saber mais ou menos tudo que eles fizeram ali, pelo menos na história recente. Uhum. Entendi. Joga um teste de investigação. Tá. Temos investigação aqui? Temos, né? Temos. Eu já tô confundindo as coisas de novo. Jogar uma inspiração bárdica aqui, opa, pra baixo, né, pra cima... investigação. Vorti. Boa. Quem morreu? Deu 34. Ninguém. 34. Muito bem. Vai. Muito bem. Tá, Celerim. Você vai lendo ali os fatos mais recentes sobre eles. Certo? Esses fatos mais recentes, você quer estipular um tempo? Uma década? Um ano? Um século? Um milênio? Eu quero estipular o tempo do... Mais ou menos do... Desde quando o grupo da Moça Gato lá apareceu em Sídio. Foram 200 anos, não foram? Sim, em torno disso. Que ela foi encontrada. Eu quero estimular esse tempo pra ver se teve alguma movimentação da eternidade por aqui. Ah, tá, ok. Certo. Bom, nesses últimos 200 anos, aproximadamente, deles, você vai vendo, assim, muitos registros e muitos relatos das construções que eles fazem. Eles não têm muito o que fazer ali, a não ser construir essa cidade enorme, que é feita dos próprios corpos deles... E do pouco que eles conseguem extrair da pedra branca que tem nesse lugar aí. E é sobre isso a maioria dos relatos deles, certo? E vez ou outra você encontra alguns... como que é o nome disso? Alguns registros, certo? Do culto deles. O culto à pessoa intitulada O Salvador. Um culto a você, Celerin. Antes mesmo de você sequer pensar em aparecer aí. Certo. Então são registros assim, no entre o quintilionésimo, trilionésimo, clock e o quintilionésimo, trilionésimo, oitavo mil, sei lá, tô inventando os números malucos aqui. Clocks. Fulano de tal, né, presidiu um culto ao nosso Salvador, suas palavras foram inspiradoras, dizendo que o momento da chegada do Salvador não estava distante, pois, como dizem as profecias, o nosso material escasseia pouco a pouco, nossa população atinge números exorbitantes nunca antes sonhados por nós, então... O Salvador está próximo, está para chegar, né? E eles vão fazendo esses relatos, dessas pregações deles, certo? Sabe como hoje em dia tem muita gente que fala, Jesus vai voltar, Jesus está voltando, olha ele ali, né? É mais ou menos isso que acontece, só que o Jesus é você. Uh-huh. Dá um Guaraná. Beleza? Nesses 200 anos você vasculha ali, e você não encontra qualquer menção a qualquer ser ou entidade similar à eternidade. Certo? Uhum. A única coisa que é descrita aí é que foram 180 anos atrás, aproximadamente, que um grupo foi escolhido para tentar explorar o local e ir em busca do Salvador. Porque a espera já estava sendo demais e alguns grupos dissidentes disseram que se não fizermos nossa parte, o Salvador não virá nos buscar. Então nós temos que ir ao encontro dele para ele saber que nós nos esforçamos. E aí um grupo avançado foi destacado para ir atrás do Salvador. Esse grupo, ele foi e ele não retornou mais. Tô escutando alguém falar galera aí no fundo. Ele foi e ele... A Denise tá, o microfone dela tá transmitindo no YouTube, mas não tá transmitindo o microfone dela, tá ligado? Que loucura. Você tá ouvindo o tutorial, né? É, eu escutei um e aí, galera. Fiquei na dúvida se era algum de vocês falando, cumprimentando alguém, se era o Faustão. Bom, o que eu tava falando? Perdi o fim da meada. Desculpa, do grupo que saiu pra destacar. Ah, o grupo saiu, isso, o grupo que saiu. O grupo, ele saiu, nunca mais retornou. Um grupo de quanto? Fala. Fala. Quem é esse grupo? Então, vai que é os caras que eu tô sentindo, né? É, de repente. Se for 20 pessoas, né? Um grupo de 5 escolhidos saíram, Selene, 180 anos atrás. 5 escolhidos? Isto. Eles saíram pra buscar o Salvador e nunca mais retornaram. Eles indicaram qual rota eles iam fazer ou eles decidiram na hora? Sim, indicaram qual rota eles iam fazer. Tá? E aí tá indicado que no topo da muralha, né, no portão da mandíbula superior. Ariel, você que tá ouvindo aí, né? Vai demorar um pouquinho pro Celerin chegar e contar pra vocês. Mas a cidade, ela é feita dos ossos de um esqueleto de um dragão azul gigantesco. Tá? É uma cidade 5 vezes maior que Valcária. Os ossos do esqueleto de um dragão formam a base da cidade. Depois vem ossos, corpos de dragões menores. Depois de dragões ainda menores. Depois de dragões humanoides, draconatos. E a cidade é uma cidade que tem 500 milhões de draconatos ali dentro. Que estão ali há 30 mil anos. 30 mil anos? 30 milhões de anos, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Né? Que estão ali construindo uma civilização no meio do nada aí dentro. E a cidade chama Cretáceo. Cretáceo. Bom, Celerin, e no topo da muralha, onde a entrada é a mandíbula superior do progenitor, do grande progenitor, tem um dispositivo que eles apontaram numa direção X, tá? Eles dão alguns dizeres para essa direção ali. Você interpreta que de alguma forma eles têm algum tipo de transferidor ali em cima, que com isso eles conseguem traçar ângulos. Sim. E esse grupo de 5 pessoas seguiu nessa direção e nunca mais retornou. Já fazem 180 anos. Tá bom. Bom, enquanto não dá o tempo de voltar, eu só chamo um dos eruditos. Uhum. Não, os eruditos não estão, ficaram os servos deles. Os eruditos foram reunir os 5 mil que você pediu. Tá, bom, enquanto eu faço pro servo, enquanto ainda temos tempo, eu vou atrás dessa pista aqui, desse grupo. Talvez eles ainda estejam perdidos por aqui. Porque, pelo visto, essa passagem de tempo é praticamente nula para vocês. Sim, grande salvador. O que devo dizer aos eruditos quando eles retornarem? Só diga que eu volto em breve para a viagem, para eles confiarem em mim. Mas senhor, o grupo avançado partiu há 180 anos e nunca mais retornou. Pode deixar que eu retornarei, com certeza. Mas em 180 anos, mestre? Não, retornarei aqui em meses para a nossa viagem. Ah, está bem, senhor, está bem. Direi aos eruditos, como quiser, como desejar. E eu ensino você, pra né? ele só um tipo alguma coisa pra mandar uma mensagem pra mim. Como assim? Como se fosse tipo uma magia. Uma magia? É. De que forma que você ensina? Bom, eles têm conhecimento sobre tecnologia, né? Eles são mais estudiosos. Eu vou ensinar como se fosse mexer na trama da existência, uhum. Para que eles possam unir a mente minha e a mente deles, como se fosse tipo uma ligação telepática. Você vai explicando e detalhando isso para ele, explicando e exemplificando o conceito, né, de trama da magia e de como que funciona, né, e dizendo que é possível alterar a realidade. Ele olha pra você e fica espantado. Mas senhor, não é possível fazer isso, meu mestre. Por que não? Só quem era capaz de fazer isso era o progenitor e os patriarcas. Olha o patriarcado certo. Aí. Sim. Bom, então vamos fazer do seguinte. Senhor, o senhor tem o dom. Nós não temos mais o dom, mestre. Entendo. Vocês passaram muito tempo aqui. O dom é real mesmo, mestre? É real. Aquilo que o senhor demonstrou quando estava lá fora em sua forma real e agora está desse jeito, isso é o dom, mestre? Isso é uma parte do dom. Oh, que incrível, magnânimo. Poderia, por favor, me demonstrar o dom? Tá bom. Eu só faço, assim, algumas faíscas saindo do meu dedo. Ele... Oh, mestre, que impressionante. O senhor é realmente poderoso. O dom é tão... Não, ele é muito mais maravilhoso do que aquilo que nos contam os sábios. Do que nos contam as escrituras. Oh, mestre, que coisa incrível. Obrigado por esse privilégio. Tá bem. Então vamos fazer do seguinte modo. Meu amigo... Quem vai ficar aqui com vocês? Essa pessoa aqui, eu aponto pro Theon. E ele consegue se comunicar comigo. Ah, não, Celerin. Por que eu vou ficar aqui no meio desse monte de lagartixa? Porque é o único jeito que eles têm de se conectar com a gente. Toma, eu posso fazer aqui um vocabulário com as principais frases em dracônicos pra você conversar com eles. Aí você dá aquela desativada e ativa pra ver. Tá bem, então. Beleza, então ele fica, então. Eu deixo um mini dicionário ali com ele. Já põe dracônico na ficha do Theon aí. É, né? Qualquer coisa que vocês precisarem, pode falar com ele. E Theon, se precisar de qualquer coisa também, pode falar comigo. Que eu tento ajudar da melhor maneira. Tá bem. O dicionário do Theon tem três palavras. Eu, não, comida. Servo do Salvador. Eu vou tentar encontrar esse grupo enquanto ainda tem tempo. Vai ter o nome do microfone. Você vai apertar o botão direito do mouse em cima dele. Não aperto, não aperto. Agora tá funcionando. Bom, eu vou sair e começar a seguir os caminhos que eles fizeram, as rotas. Ok, beleza. Maravilha. Bom, você segue a rota. Na direção. Quando você sobe no alto da muralha, você vê que realmente tem uma grande, assim, uns 30 centímetros de diâmetro, como se fosse uma bússola, e aí você vira a agulha dela, tem algumas marcações de ângulos ali, que eles dão outro nome diverso para aquilo. Eles tiveram uma evolução completamente própria deles. A parte separada de tudo aquilo que vocês viram em Arton, isolados do restante do multiverso todo. Tá? E aí você traça o grau que eles disseram, você olha. Você vê a árvore da Ciere lá ao longe, vê a cidade, calcula mais ou menos o ângulo ali, faz alguns cálculos na sua mente, certo? E traça um triângulo retângulo ali, e aí você sabe aproximadamente a cada quilômetro em que posição que a árvore tem que estar, que posição que a cidade atrás de você tem que estar, pra você ir se orientando e seguir na direção que os caras seguiram. Uhum. Será que eles seguiram nessa direção? De que forma que você vai? Voando? É possível voar ali sem nenhum exaustão, nenhum cansado? Sim, possível. Ah, então eu vou voando. Durante os 38 dias que você ficou treinando com o grupo, vocês não precisaram sequer dormir. O único cansaço que vocês tiveram foi do treinamento de vocês. Cansaço normal, assim, sono, vocês não sentem. Somente quando vocês ficam realmente muito exaustos que vocês se cansam. Quando vocês forçam a mesma barra. É, quando usam as runas... Né, fica gastando muita magia, aí tem que dar uma descansadinha pra recuperar slot. Sim. Esse nível de situação. Ariel, vocês não precisam comer, não precisam beber nesse lugar aí, não precisam dormir. Sequer precisam respirar. No canal, neste vídeo eu vou estar ensinando a vocês a como resolver aquele problema chato de que o microfone não está funcionando. Isso não. Assim agora não. Resolveu. Me parece que o microfone já está funcionando. Não é, o áudio interno. Ô, Di. Oi. Tenta um programa aí, chama Voice Meter. Voice de voz e meter de medição. Tá. Esse programa aí você consegue regular todas as fontes de entrada e saída de áudio pra tudo. O que você recebe e o que você joga pra fora. O que eu entendi que o microfone dela, ele... O microfone não, na verdade, a parte de captura. Aham. Uhum. Ele fica sempre resetando. Aí ele reproduz o que tá sendo ouvido e o que é pra falar da reprodução mesmo. Ele não capta. Sim, sim. Entendi. Tenta usar esse programa aí. Esse programa você seta qual microfone que você vai usar como entrada de áudio física e você seleciona... entrada de áudio virtual, que esse vídeo do YouTube, esse tutorial é entrada de áudio virtual. Então você faz essa seleção separada nesse programa. Talvez isso ajude a resolver o problema. Uhum. Qualquer coisa também desinstala o driver e instala de novo. É, também ajuda. Ó, vou mostrar aqui pra você o programa. Você tá vendo minha tela aí? Olha no Jitsi. É esse programa aqui, ó. Tá vendo? Essa primeira coluna é o meu microfone. Essa segunda coluna é se eu quiser colocar um microfone adicional numa porta USB, por exemplo. Uhum. Essa terceira coluna é o áudio virtual. É a música que eu tô tocando aqui e o som que tá vindo de vocês. E aqui é a saída, ó. Eu escolho pra onde que eu mando a saída. Então ele tem dois canais de saída aqui. Aí você escolhe se você quer jogar pro seu microfone aqui nesse A ou não. E se você quer... jogar isso pra saída, que é o B aqui ou não. Se eu clicar no B, eu vou ficar mudo aqui, vocês não vão me ouvir. Se eu clicar no A, eu vou ouvir retorno do meu próprio microfone aqui. Entendeu? Esse programinha ele é top, talvez ajude. Uhum. Bom. Selim, você vai voando. Os demais, o que vocês querem fazer? Vocês querem guardar o desfecho do Selim? Vai arrumar o microfone. Oh, bom, todo mundo já teve as ceninhas de treinamento de vocês, né? Oh, Ariel, cada pessoa fez uma cena aí, semana passada, pra dizer o que fez de treinamento e tudo mais. Tá? Desenvolveu algumas habilidades, além das pedras rúnicas, né? Desenvolver alguns poderes, algumas habilidades, treinar uns com os outros. Você tem alguma coisa em mente que você quer fazer já? Que galera foi mandando, eu quero ter esse poder, eu quero ter aquele. Você não me mandou uma coisa só, né, no chat do Roll20, no dia que a gente começou a falar sobre isso, depois acabamos não conversando mais. Com a Tamiris, né? Eu queria ver com ela se ela podia me ensinar a me transformar em animal. Ah, sim. Consegue. Posso sim. Eu quero aprender isso, Jeff. Beleza. Ela vai explicando pra você então. Você quer fazer a cena? Vocês dois, ou querem que eu narre aqui? Tanto faz, você quer fazer ou Tata? Sabe, se você quiser, nós faz. Não faz pra mim. Eu acho que pode fazer uma cena, porque assim, ô Tata, enquanto você vai me ensinando a me transformar em animal, eu também quero que você vá me ensinando a usar a runa do tempo. Então o que você vai fazer? Você vai se transformar num girininho, vai se transformar num sapo crescendo, sabe? E transformar num sapo grande, retrocedendo. Ele vai ao mesmo tempo me ensinar a usar tanto a runa do tempo quanto a me transformar em animal. Pode ser. Que da hora. Pode ser? Aham. Aí então você vai ficar fazendo isso, a gente vai fazendo as evoluções, assim, enquanto ela vai transformando os animais. E também aí que a gente vai fazendo, Jeff. Você pegou da criação também, né, Tata? Tenho. A gente vai fazendo a da criação junto, então a gente vai criando o ambiente onde os animais vão viver. Então a gente vai e cria um lago, aí faz um peixe. Que da hora, que sensacional. Inspiração pra você, Ariel. Valeu, valeu. Muito massa. Vou ajudar o Ariel também, eu vou criar uma orelha de porco nele. E aí vai fazendo isso, já. Vai trabalhando vários aranhas uma vez só. Muito da hora, muito top isso daí. Ô Siri, descreve aí. Oi. Pra gente qual que é a tua visão de como que é a transformação, a forma selvagem. Nossa. Como que a Siri diria pro Grial? Grial, faz isso, faz aquilo. O Grial é mais fácil porque ele já é um ranger, né? Então ele já entende como que os animais são. Uhum. Né? Então, teoricamente, o que você vai fazer? Você vai pensar no animal que você quer virar e você vai mentalizar a mente daquele animal. Você vai se sentir sendo ele. E é isso aí. O resto é automático. Vou tentar primeiro uma salamandra, você já me transformou em uma salamandra. Já, é verdade, você já sabe como é ser uma salamandra. Eu vou tentar, eu acho que consigo lembrar como que era. Mas vamos tentar bem. De salamandra. Muito bem. Ok, nos primeiros dias de treinamento você não consegue nada, Griel. Depois o tempo vai passando e você pensa numa salamandra, não consegue, você fala pra Siri, eu acho que não deu certo. E sai aquela linguona assim, reptiliana da sua boca. Deixa eu fazer uma pergunta. A salamandra, teoricamente você vira um bicho aos seus olhos. Então os animais vermelhos do Ariel não vão ser vermelhos? É, exato. Vai ser a imagem que ele tem do bicho. É um filho, um camaleão. Camaleão fudeu. Que bom que eu nunca nem vi um camaleão. Eu te mostro, vai ser engraçado. Ai, ai, ai, ai. Que engraçado. Se ele ficar assim, Grial, e vira uma salamandrinha. Que cor que é uma salamandra, gente? É verde, né? Eu não sei. Você não sabe, né? É, uma salamandra é verde, né? Não é uma salamandra de fogo, óbvio. Aí vira uma salamandrinha, aí o Grial vai e não consegue, sai só a linguinha. Aí uma outra vez ele vai e aparece o rabo, né? Aí vai, até que a Siri, assim, Grial, vum, vira uma salamandra verdinha, e o Grial, vum, vira uma salamandrinha bege. Tá quase, Grial. Só a pele certa. Eu gostei dessa. Ai, que engraçado. Então, Grial, No dia que você vira a salamandra... No dia que você vira a salamandra... Algo estranho acontece. Só um minuto, eu preciso consultar uma coisa aqui. Só pra ver se eu não vou falar besteira. Apesar que no nível que vocês estão, tipo, foda-se, né? Mas eu preciso consultar isso. Eu peguei 18 graus na runa da velocidade, tá? O que será que foi esse dado bom? Hã? Entendi. Eu peguei 18 pontos na runa da velocidade. Caralho, você vai ser muito rápido, mano. Tomar no cu. Então eu não sei o que isso vai influenciar no dia a dia, sabe? Mas eu peguei. Você assistiu Angry Birds? Aham. Uhum. Você vai ser o amarelinho, cara. Sabe o que eu acho que você, na verdade? Assistiu Sem Floresta? Não. Nunca assistiu Sem Floresta? Não. Assiste Sem Floresta. Eu vou ser o esquilo com o energético. Só que todo tempo. Ok. Você já viu o Jeff? Sem Floresta? O quê? O energético deve ser engraçado. O Sem Floresta, Jeff? Aham. Uhum. O esquilinho com o energético? Sim. Aquela cena sensacional. Ô, Tata. Ele vê, acionou uma armadilha laser, né? Ele consegue ver o laser indo devagarinho. É, gente, não tô acelerado que o bichinho tá. É tipo eu, né? Porque antes de eu pegar a runa de velocidade 18 graus, eu já tinha destreza 30. Caralho! Então, tipo, eu tô aí com uns 20, 10 pontos a mais de destreza acima do limite. Ok, caraca. Eu sou bem rápido. Sim, não, tu vai ser o Flash. Nós vamos mudar seu nome, né? Você vai ser o Flash. Ok. Pra não ficar cópia, você vai ser o Flash. Já que você é arqueiro. Você não pode utilizar. Qualquer um dos seus sentidos especiais, como visão no escuro, a menos que a nova forma também tenha esse sentido. Ou seja, se você tem visão no escuro e a salamandra não tem visão no escuro, você não pode usar visão no escuro. E se é verdade para um lado, tem que ser verdade para o outro também. Greal, uma coisa estranha acontece com você. Quando você se transforma na salamandra, você olha e você descobre um mundo novo de cores. Você olha pra salamandra, pra Ciere salamandra, e você vê uma cor que você nunca tinha visto. E mais, quando você olha ao redor, você descobre muitas outras cores que você nunca tinha visto, e muitas outras cores que nem a Ciere tinha visto, a não ser nos momentos em que ela estava em forma de algum animal. Ô Ciere. Oi. Eu acho que errei a transformação. Por quê? Tá uma cor estranha a sua, mas tudo bem. Meu olho tá bugado. Tô vendo uma cor que não existe. Não, todas as cores que você tá vendo não existem, Greal. Não, tem umas aqui que não tem não, viu? É porque assim, ó, o bichinho enxerga diferente. Então você vai enxergar diferente. Ah. Esse bicho mas tá assim? Tudo certo, o que você vê é real. Que coisa. Mano, para pensar. Eu nunca tinha parado pra me tocar disso. Se você vira um falcão, você vai enxergar um espectro de cores maior do que o que a gente enxerga. Né? Caramba, é muito louco isso. É muito louco. E eu não tô falando de, vou ter visão no escuro. Não, você vai enxergar luz ultravioleta, luz infravermelha. É sensacional. É, você encheu o saco com o controle remoto de casa, né? Vai. Paga essa lanterna aí, caralho. Não, eu tô só muito solto. Dá pra ficar cego com isso. Ok. E aí vai passando os dias, assim, ele vai treinando isso com você, você vai desenvolvendo e aprimorando essa habilidade. E aí você domina a habilidade de forma selvagem, finalmente. Depois só preciso botar em regras, assim, todas as habilidades que vocês me passaram e me pediram, tá, gente? Ainda não consegui fazer isso, tentarei fazer amanhã. Ok. Treinando, eu vou ficar me transformando num furão E eu vou ficar na velocidade, vou ficar indo de um pro outro bem rapidinho, na forma de furão. Boa, boa. Legal. Transforma em pumba, meu Tata. Transforma em pumba. Eu vou transformar em pumba, vou ser um javali. Beleza. Mais alguma coisa? Mais alguma ação aí? Eu não. Não? Toph já tá de boa aí? Tá no concerto ainda? Oi. Tô aqui. A D foi reiniciar o PC pra ver se reconfigura o negócio lá. Ah, tá. Nossa, que bizarro isso. Pra caralho, velho. Estranho mesmo. Aham. Uhum. Bom, você ia fazer uma ação, não ia? Uhum. Então, para de lamber sua pata, ô viado, seu palhaço, seu cuzão. Não fala do Panicão, cara. Não, o capitão cima, tá mastigando, né? A própria pata aqui. Desculpa, Di. Nossa, lá em cima, no topo, eu vou voltar a minha atenção novamente pra percepção e vou tentar ir expandindo ela aos poucos. E tentar certo. Me concentrar nisso tudo daí. Pra Renato. Tentar se concentrar no. Não ouvi. No. Na percepção. Continuar. Concentrar na percepção e continuar tentando expandir a percepção. Certo. E ter consciência de movimento dessas coisas. Vocês estão no mesmo lugar, vocês estão em movimento. Você sente o Celerim vindo na direção de vocês. E aí, subitamente, ele começa a desviar assim em direção ao sul. Aham. Uhum. Eu vou manter essa percepção. Vou ficar nisso daí. Ok. Beleza. Então. Celerim, você vai indo. Vai viajando rápido. Os dias vão passando conforme você vai viajando. Certo? Os dias vão passando pra vocês também. Que estão ali nos treinamentos. Até que finalmente, Celerim, você avista uma miniatura da sua cidade. A cidade de Azincor. Você vê uma miniatura dela. Uma Azincorzinha. É um acampamento. E tem umas 20 pessoas ali. Uns 20 draconatos. Alguns já adultos. Outros mais novinhos, assim, filhotinhos. Uhum. Foi o que eu imaginei, transaram. É, a galera não tem o que fazer, não sei construir e meter. Não chamo porra nenhuma, vamos fazer o quê? Ah, vamos foder. Saíram 5, tô voltando 20, tá bom. Os caras estão na Lagoa Azul, mano. O que você acha que eles vão fazer aí? Lagoa Azul dos Dragões, essa porra. Vai. Vamos aproximando devagar, né? Você tá em que forma? Forma normal, não tá em forma dracônica. Ou tá? Ah, eu vou me transformar como se fosse um draconato. Ok. Fazer um híbrido. Beleza. Aí você desce e vai andando ou você vai voando ainda assim? Não, vou andando. Certo, você desce e vai andando. Eles não têm asa. E aí eles estão lá cuidando dos afazeres deles. E que são... Quais são os afazeres deles? Escavar a pedra ali. Tentar arrancar material da pedra. E começar a expandir esse acampamento que eles estão. Certo? Esse acampamento que eles têm, ele é composto de 4 iglus. Ou seja, cada iglu tem umas 5 pessoas mais ou menos. Eles são interligados. Tá? São igluzinhos grandes. E aí eles estão lá. Começam a construir já uma torre assim ao redor. E aí um deles olha pra você. Nossa! Ouçam todos, um dos nossos irmãos acaba de chegar. E aí ele para o que ele tá fazendo e corre até você. Saudações, irmão. Saudações. Que bom ver um rosto conhecido, um rosto do povo novamente. Vem de Azincor? Venho. E o que estão fazendo aqui? Nos perdemos, irmão. Somos o grupo avançado que saiu em busca do escolhido. Mas acabamos nos perdendo. Não conseguimos retornar para casa. Vocês conseguiram alguma informação? Sobre o Salvador? Não, irmão. Mas conseguimos outra informação. Ó, Não estamos sozinhos aqui. O que, que vocês acharam? Uma criatura gigantesca. Gigantesca. Diferente de tudo que já vimos. Não faz parte do povo. Tem dois andadores como nós. Dois pegadores acenadores como nós. Mas essa criatura, ela mede cerca de 25 costelas. Caramba! Quando fala costela, é uma costela do dragão original lá, que tem é uma unidade que mede o metro deles. Tem cerca de 25 costelas de grandura pra cima. Eles falam de forma totalmente estranha. E como ela era, assim, mais detalhes? Brilha. É uma coisa que brilha. Mas não tem... Não tem boca, é achatado, assim. Que estranho. Sim. E onde vocês viram ela, avistaram ela? Bem... Faz muito tempo que nós fugimos dessa coisa que tentou nos matar, tentou nos destruir. Inicialmente nós achamos que fosse o Salvador e tentamos nos comunicar, venerá-lo, mas estávamos errados. Nossa, fomos tolos. Essa criatura tentou nos atacar, quase nos matou e fugimos pra cá. Nós viemos daquela direção e aponta uma direção. E quando ele aponta a direção, ele para. Irmão, está vendo o que eu estou vendo? Sim, é por isso que eu vim procurar vocês. Uma cor nova surgiu, irmão. É. É um sinal da chegada do... Do Salvador. Sim, é os rumores que estão dizendo lá em Azincor. Você sabe o caminho de volta? Sim, sim, eu vim aqui procurá-los. Que bom. Será que devemos ir até a cor? Será que o Salvador nos espera lá? Não sei, talvez os eruditos tenham a resposta. Vamos voltar. Não seria melhor nos dividirmos? Por quê? Para que um grupo vá até o Salvador, se ele estiver lá. Para ver se é o Salvador mesmo, ou se não é aquela outra coisa estranha que tentou nos atacar. Talvez a... Eles já tenham feito essa divisão lá. É melhor nós retornarmos para a cidade. Mas pode ser que a coisa tente atacar o Salvador. Isso seria uma blasfêmia. Mas o Salvador consegue se defender. Quem é o Salvador? Sim, tem razão. O Salvador tudo pode. O Salvador tudo vê. Glorioso é o Salvador. Glorioso será o dia em que ele estiver entre nós. Oh, Salvador, guie nossos passos de volta à cidade de Azincor. Venha, vamos. Beleza, eles vão voltando com você. Vou retornando com eles pra cidade. Caminhando? Eu vou só decor... Hã? Vai caminhando na canelona? Ah, vamos, né? Eles não vão conseguir. Ainda não tá de boa. Beleza, vocês vão voltando. Vão passando muitos dias, tá? Passa praticamente um mês inteiro. Certo. E aí vocês finalmente chegam de volta às muralhas da Azincor. Quando você vai entrando, as pessoas já vão saudando você, né? O grupo. Olha, o grupo avançado retornaram finalmente. Irmãos, sejam bem-vindos. O Salvador já está entre nós. Os cloques começam a bater pela cidade inteira. Cloque, cloque, cloque, cloque, cloque. Aqueles sinos feitos de ossos, né? E aí, subitamente, vem o grupo dos eruditos. Os eruditos vêm até você. Oh! Irmãos, finalmente retornaram. Vejo que trouxeram nova prole. Que bom. Que bom que conseguiram retornar. Viram o sinal? Viram a nova cor? Saibam que o Salvador está entre nós. E ele disse que levará 5.000 de nós... Pra fora daqui, pro mundo das cores. Celerim? Não, eu tô só me ouvindo. Ok. Eles. Eles saúdam. Não, o irmão foi nos buscar. Que bom, ele nos guiou de volta. Que bom que vocês mandaram ele. Eles se entreolham assim, mas nós não mandamos ninguém. Irmão, qual é seu nome e seu número de nascença? Eu não tenho. Como não tem? Aí eu me transformo no elfo. Ok, ele... Oh! Irmãos, vocês foram salvos pelo nosso salvador. Aqui está... Tezekar. Mas você falou Celerim também. Tezekar, Celerim... Qual nome devo chamá-lo, senhor? Tezekar. Tezekar, o salvador, ele está entre nós. Saúdem o salvador. Estou caindo de joelho, começa a chorar, vão querendo tocar em você. Vão rezando. Isso fez uma magia ainda por cima, né? É. Foi, na verdade, é uma transformação, né? Uma habilidade natural dos dragões. Ok, é uma habilidade que eles não conhecem. Sim. Eles começam a reverenciar você e saudar você. Oh, grande salvador, reunimos os escolhidos. Eles estão certo. Prontos para deixar as Encoras assim que o senhor ordenar. Então, vamos até a torre e nós iremos traçar um plano. Tragam sim, mestre. Aqui. Sim, mestre. Eles vão com você para lá. Certo. Eu reúno as pessoas lá. Bom, Eu só consigo levar esse número de pessoas, pois a habilidade que nós usamos para entrar e sair daqui é limitada. Mas eu tenho um plano para o futuro. Sim, mestre. Eu irei levar as pessoas mais inteligentes e corajosas daqui até a outra parte do mundo. E lá vocês irão estudar e se aprimorar para que no futuro consigam voltar para cá e ir levando as pessoas aos poucos. Sim, mestre. Eu vou dar a ponta de partida para a salvação de vocês e confiarei nas suas habilidades para levar todo o resto do povo. Sim, Salvador. Ouvimos e obedecemos, grande mestre Tezekar. Agradecemos. Certo. Gostaríamos de agradecê-lo em louvor, ó mestre. Nos daria a honra de ocupar o templo no local de destaque para que pudéssemos louvá-lo? Ainda não é necessário. Eu ainda não salvei vocês. Mas salvará, pois és o salvador. Sim, mas vamos primeiro focar na missão, depois na comemoração. Não, de forma alguma, mestre. Não é uma comemoração. Apenas uma homenagem, um agradecimento por finalmente estar entre nós. Vamos louvá-lo, mestre. Vamos louvá-lo. Tenho certeza de que não atrapalhará os seus planos. Se nos permitir, claro. Tá, mas por um breve momento. Sim, ó mestre. Beleza. E aí, o que, que acontece? Ele leva você pra Torre dos Eruditos, no alto da Torre dos Eruditos, na cobertura dela. Certo? Que tem um formato assim, como se fosse uma boca de um dragão azul vista por cima. Certo? E... ali ele reúne todo o povo diante da rua, né, da torre, e começa a falar: o Salvador está entre nós, ele irá nos tirar daqui, 5 mil bravos escolhidos irão para o mundo das cores, aprender o mundo das cores, conhecer os seus mistérios, para retornarem e levar o restante do povo para fora do lugar branco. Louvemos ao Salvador! E eles começam a entoar um cântico, Celerim. E ficam fazendo esse, sei lá o nome disso, né? Entoando esse cântico aí em homenagem a você, tá? E algo estranho acontece. Tá demorando pro cara voltar. Eles ficam louvando você, Celerim, em cântico, erigindo preces em seu nome, chamando por seu nome. Certo? Isso é curioso, interessante para você. É uma descoberta, afinal, né? Mas há algo mais. Você se sente bem com isso. Afinal, quem que não quer ter a autoestima elevada por um bando de fãs, né? Se isso não fosse verdade, né, as redes sociais não fariam tanto sucesso. Não existiam os caça-likes por aí, né? E você agora tem todos os likes desse mundo onde vocês estão, praticamente. Tá? Enquanto você está ali, Celerin, você vai se sentindo bem com isso. A autoestima vai ficando revigorada. Mas não só isso. Algo estranho, de fato, acontece com você, Celerin. Você é envolto por uma aura. Uma aura azulada, brilhante. Um tom ciano, como o céu num dia ensolarado. Ela envolve você. Você se sente aquecido, Celerin, por aquela aura. Subitamente você, sem nem se dar conta, você está flutuando a 30 centímetros do chão, sustentado por essa aura mágica que envolve o seu corpo. Você olha ao redor ainda meio estranhando o que está acontecendo, ouvindo todos aqueles cânticos que estão erigindo a você aquelas preces. E aí subitamente, Celerin, você tem a impressão de que aquele auxiliar de erudito para quem você ensinou a magia de mensagem, você tem a impressão de que ele finalmente aprendeu a lição. Porque você escuta uma voz na sua mente dizendo: por favor, Salvador, salve-nos, salve-nos. Seguida de uma outra voz dizendo: ó, Salvador, eu agradeço por ter finalmente vindo no meu tempo de vida antes que ele findasse. Ó, Salvador, por favor, escolha meus filhinhos, leve minha prole com você, Salvador, que eles possam descobrir o mundo das cores e iniciar a salvação do nosso povo. Ó, Salvador, por favor, escolha-me como sua esposa, Salvador, eu me entregarei a ti. Você começa a escutar todas essas suas vozes dentro da sua mente, Celerin. Como se toda a população de Azincor, de repente, tivesse aprendido a conjurar magia mensagem. O que você faz? Ah, eu só bloqueio, assim. Ok. Repimo um pouco. Você diminui aquele som, assim, que vem em você. E aí você escuta outras vozes dizendo: por favor, Salvador, escolha-me como seu arauto. O mundo das cores deve ser um mundo perigoso. Que eu seja o seu arauto para proteger o povo. Dê-me uma fagulha de seu poder, ó Salvador, para que eu possa proteger o povo. Por favor, Salvador, por favor. Escolha-me, Salvador, como um de seus arautos, como protetor de nosso povo. Você escuta isso vindo de uns duas ou três pessoas diferentes. O que você faz? Eu só aceno assim para, tipo, parar. Vamos, vocês têm mais trabalho a fazer agora. Eles param o cântico. As vozes não cessam na sua mente. Você consegue diminuir ao ponto delas não incomodarem, mas elas não cessam na sua mente. E aí eles voltam para os afazeres deles. Ok, eu tenho que treinar isso agora. Bom, não, alguém tem mais alguma ação? Você tem mais alguma ação, Celerin? Não, eu só vou agora contar o tempo para fazer a viagem de volta e levar os 5 mil. Certo. Gente, vocês têm mais alguma ação? Gente? Eu não. Não tem nenhuma ação por enquanto. Qualquer coisa. Se ninguém tiver ação, só vou falar que é manter a percepção ao mesmo tempo que eu concentro o Ki. Até certo. O dia. Até chegar o dia que eu achar que eu tenho que descer da árvore. Beleza, Toph. Quantos dias vão passando ali? Você tá treinando e se mantendo em concentração, expandindo sua percepção. Você nota algo estranho. Primeiro, a presença do Celerin se encontra com as 20 presenças insignificantes que estavam a sul. E o Celerin os leva de volta para o oeste. pro meio daquela cidade. Essas 20 presenças, elas ficam oscilando também entre a existência e a inexistência. Entre o real e o e a possibilidade, certo? Uma outra coisa, aquela presença de poder similar ao seu, que estava a norte, começa a se deslocar na direção de vocês. Pedro fala com o computador. Ele prefere digitar. Agora vai? Agora vai, estamos ouvindo. O segredo das palavras tá mágicas. Tem que voltar com o Pedro. É que ele me manda uma frase pra ver se tá funcionando. É a frase que é o segredo. Agora tá e tá agora bom o som. Bom. Então tá bom, obrigada. Toph, você sente aquela presença poderosa indo na direção de vocês. Lento inicialmente, depois mais rápido, mais acelerado, tudo. Eu calculo mais ou menos em quanto tempo ele vai chegar? Dá pra calcular sim. E aí você nota uma outra coisa estranha. Você sente o acelerinho de volta no meio daquelas 500 milhões de possibilidades de existência. E aí, subitamente, a presença do Celerim se torna uma presença avassaladora diante de você. O Celerim, ele cresce em poder de forma assustadora. A presença dele se modifica completamente. É como se o Celerim não fosse mais o Celerim. Caraca, mano. É. Quando você se espanta com isso, não sei se você fala isso em off ou em on também, mas quando você se espanta com isso, uma voz ao seu lado diz pra você: é, Toph, parece que seu amigo irá surpreender a todos. Ele está a poucos passos de se tornar um dos poderes. Você estava observando isso também? Sim. O Aldrich, ele tá flutuando ao seu lado, assim, com as mãos para trás. Isso vai ser interessante. Bom. E vai ser interessante também essa outra presença que tá vindo. Acho melhor eu descer e avisar os demais. Sim, eu estou intrigado com essa presença também. Ô Celerim, você vai viajando de que forma? Você vai voar, você vai caminhar, você vai conduzir uma marcha com esse povo? Vai teletransportar todo mundo? O que você vai fazer? Não, a gente vai marchando. Vai marchando? Certo, Toph. E aí, por último, você sente o Celerim. E 5 mil possibilidades de existência marchando com ele rumo à árvore onde vocês estão. Nos seus cálculos, Toph, Celerim e a outra presença grande vão chegar juntos. Certo. Bom, eu vou ficar mais um pouco aqui. Na hora que eles estiverem próximos, eu desço e aviso o pessoal. Eu vigiarei a saída. E aí, Aldrich que desce, ele vai pra saída. E continuo tentando acumular o máximo de que possível da árvore. Certo. Beleza. Os dias vão passando, os tempos vão passando, vocês vão avançando os treinamentos de vocês, concluindo, dominando novas habilidades, novas incríveis habilidades, até que finalmente vocês avistam, a oeste dali, uma marcha azul que se aproxima da árvore do tempo de Ciere. Vocês olham e veem de longe, veem ao longe, o Celerim liderando aquela marcha de 5 mil draconatos azuis. O que vocês fazem? Acho que ali não tem uma raitão inteira não, hein? Não, vamos esperar eles chegarem. Beleza. Passa mais algumas horas e finalmente eles chegam até onde vocês estão. Celerim, você chega. É? Nisso eu já desci ou não? Já desceu. Antes do Selene chegar, então você desce. Ah, eu perguntei não sabia. Perguntei o que vocês vão fazer e você ficou quieta. Eu... Não, mas eu achei esqueci. Que era o pessoal lá de baixo, né, João? Não, todo mundo. Todo mundo. Ah, tá. Ah, não, então, pera aí. Pessoal, nos últimos dias eu tava lá em cima da árvore, aprimorando minha percepção e tentando reunir o máximo de poder. E percebi que não estamos sozinhos. O Celerim se encontrou com uma massa de pessoas, que suponho que sejam aquelas que ocupariam uma árvore inteira, de forma que, do outro lado, tinha umas outras criaturas, e o Celerim foi de encontro com elas, e as mesmas retornaram com ele para esse montante. Mas também consegui sentir a presença de um ser que tá vindo na nossa direção e vai chegar daqui a pouco. Ser com poder equivalente ao nosso. Então, preparem-se. Equivalente ao nosso antes ou depois do treinamento? Hã? Poder equivalente ao nosso de antes ou depois do treinamento? Acho que antes. A propósito, auxiliarem lá na frente. E da onde tá vindo essa outra pessoa? Ao sul. Do lado oposto que o Celerim tá vindo. Ah, ok. Facilitou melhor. É, realmente, a presença do Celerim não mudou nem um pouco. Está mais forte. Aldo que tinha razão. Eu vou ficar prestando atenção. Peraí. O local oposto onde o Celerim tá vindo pra ver se a presença aí. Como é que é? Não entendi. Eu fico virado do lado oposto. Eu vou ficar prestando atenção no lado oposto de onde o Celerim tá vindo, onde a Toph falou pra mim que é o... tá vindo essa outra presença. Certo. Lá, o Aldrich está cuidando do portão que o, da direção que o que a Toph falou que o cara tá vindo, né? Isso. Imaginem o seguinte, ó. Deixa eu pegar alguma coisa aqui para exemplificar para vocês. Imaginem minha mão, ó. O centro da minha mão é a árvore do tempo onde vocês estão. O norte é o topo da minha mão aqui, é ponto dos meus dedos, é onde tá vindo a outra presença que a Toph falou. Aqui, ó, no meu dedão, é de onde tá vindo o Celerim. Pra baixo, aqui pro meu braço, é onde tava o acampamento dos Draconatos que o Celerim resgatou. E aqui, pro outro lado da minha mão, essa face aqui onde não tem polegar, é onde tá o portal de saída, que é onde tá o Aldric. Caramba, que viagem que eu fiz, eu não passei pela criatura. Não passou pela criatura nem pela árvore, né? Exatamente. O que é bizarro, porque a gente tá num lugar que o tempo é, né, engraçado. O caminho ali da parte que a presença que a Toph falou, que o poder equivalente ao nosso, esperando aquela presença como se fosse uma... um guarda ali esperando a presença dele. Tá certo. Foi um machado nas costas, acredito que vai ser uma boa oportunidade para testarmos nossos poderes. Ok. Gente. Vai com calma aí, amor. Ninguém disse que ele tá batendo a gente, não. Por isso que eu disse oportunidade. Beleza. Vocês olham na direção e aí vocês veem alguma coisa marchando na direção de vocês. Enorme, tem uns 25 metros de altura. Grande, bem grande. E conforme vai indo na direção de vocês, se aproximando, vocês veem o Celerim e o grupo dele se aproximando também. E aí vocês veem essa coisa que tem na direção de vocês se aproximando um pouco mais lentamente, como se estivesse hesitante, como se estivesse calculando, como se estivesse planejando algum rumo de ação a tomar. A criatura que vocês veem, eu vou mostrar aqui no chat do Roll20 pra vocês. Tá aí pra vocês verem. Caraca, Cusão, que criatura é essa, mano? Que da hora, velho. Golem de cristal, mano. Golem de cristal, que me faz sonhar. Sai fora, dinheiro. Que foi? Que foi? Um golem de cristal. O Yopingo tá bravo aí. Tá bravo. Vou ver esse molho que eu vi. Bom, essa criatura ela vai indo lentamente na direção de vocês. O grupo do Celerim vai indo olhando maravilhado para a árvore do tempo, olhando ainda mais espantados, mais maravilhados ainda para cada um de vocês, certo? Espantados porque vocês são diferentes, vocês têm cores, coisa que eles não têm, eles são só azuis. São só azuis, eles estão todos nus. Vocês não estão vendo cloaquinha de ninguém, tá? O seu putinho. Não tá vendo badalo. Não tá vendo cloaquinha de ninguém, não. Nada ali. Badalo nem a cloaquinha de ninguém. Caralho. E aí ele vai chegando com esse grupo numeroso. E aí uma das pessoas chega e pergunta pra você: ó, Salvador, quem são essas criaturas que não fazem parte do povo, senhor? São um perigo para o povo? Elas são meus amigos. Amigos? Eles me ajudaram a chegar até aqui. Ó. Oh. Amigos do Salvador, nós somos o povo. Nós os saudamos. Eu sou o Talmatic. Esse cara tem nome? O líder dos exilados. Eu amo espantado, tipo, ele tem um nome, os outros são só números. Exilados por quê? Que esses caras foram exilados? Não, vocês têm nome e número de nascença. Você também tem, Gui, número de nascença. Olha a sua certidão de nascimento. Não, eu sei, mas é que eles só se identificavam pelo número. Foda-se o nome. Claro que não. Não, eles perguntaram o nome também. Quem é você? Qual o seu número de nascença? Ô, tio Fê é bom, tio Fê é demais. Depois a gente conversa. Tá vindo alguém na nossa direção. Ah, sim, deve ser uma das criaturas que um dos guardas patrulhavam viram. Certo. Você sabe sobre essas criaturas, Celerim? Hã? Você já sabe sobre essas criaturas? Ah, eu só sei que elas são grandes e que tem dois braços e duas pernas. Só isso. É. E pela estatísticas, ela tem uns mais de 20 metros. É, você vê a criatura chegando ali, Celerim. Ah, sim, mas o cara só me passou isso daí. Ah, ok. Justo. Okay. Vamos ver se é amigável. Justo, muito justo, justíssimo. Muito prazer, moço. Dá 2 minutos aí. Dá 2 minutos aí. Bom. Alguém aí pediu um golem de cristal? Golem? Não era você que queria um golem, Toff? Eu tô perguntando em off, mano. Pediu um golem de cristal? Bom, pessoal, vocês podem se acomodar aqui. Nós iremos passar alguns dias aqui na árvore, aguardando pelo portal. Por quem? Pela nossa saída. Ah, sim, mestre. Ok. A criatura, esse imenso golem aí, tem 25 metros de altura. E aí, subitamente, ele para. Fica como se estivesse observando vocês. Aí os cristais assim do ombro, do peito dele brilham. Emitem um brilho. E ele dispara assim numa corrida em direção a vocês. Joga iniciativa. Ele é amigo seu? Quando ele dispara na direção de vocês, o Aldrich olha. Nunca vi. Ok, então prepare-se para se defender. Na linha da frente. Provavelmente eu serei o primeiro atingido. Minha reação vai ser a fúria e já vou testar com a aura infernal. Aprimorada por causa do poder da runa. Certo, eu vou criar uma sala nova aqui. Um cenário novo aqui. Vou colocar aqui onde vocês estão. Vocês estão agora no cenário novo. Coloquem suas miniaturas aí. É, tá bem condizente o cenário novo com o cenário. Não falta na árvore. Engraçadinho. A gente engraçadinho. Não consegue mover o Tiverton pro outro. Sim, vocês não conseguem. Se vocês forem na ficha de personagem de vocês, arrastarem a ficha pra cima do tabuleiro, o personagem vai pra lá. Vixe, como é que eu vou conseguir fazer isso agora? Fudeu. Você tá falando ali no jornalzinho ali no canto? Não, vai no jornal, onde tá o nome da fichinha de vocês, que vocês clicam pra abrir, é só arrastar lá pra cima que aparece os personagens de vocês. Eu já acertei isso. Ah, o meio deve ser mais ou menos aqui. 766. Menos por aqui. Já pode jogar a iniciativa já? Pode. Tá. E aí? Segunda def. Está configurado aí. Vamos ver. Deixa eu olhar minha def. Abre o tracker aqui. 54. Quem foi esse que jogou? Eu. 54. Eu joguei. Foi a Toph 32 já, a gente entrou certinho aqui. Uhum. Amor, você tá ouvindo aí? Sai, verme do gelo. Tem um 20 já. Deixa eu jogar de novo nesse chat pra ver se ela aparece lá, vai. Ou o Jeff põe. Eu ponho aqui. Clica no seu boneco, põe então, o teste, beleza. E vai direto. Ah, Denise, um. Mano. Eu fui 18. Todo mundo rolou já? Falta o Ariel e o Pissoca. É verdade, eu jogo com vantagem, velho. Que merda, mano. Tem que jogar de novo, então nem precisa nem pôr, Jeff. Eu jogo com vantagem. Ok. Vou fazer de novo minha iniciativa. Ah, eu tô jogando com vantagem, porque não vai com vantagem, caralho. Iniciativa não vai com vantagem no Roll 20, ô Carps. Só se você ativar a vantagem e rolar. Não vai com vantagem, não vai com bônus de nada. Pera aí, deixa eu ver aqui. Então, vê se tem aqui no, na ficha. Mas tô ativado com a... Iniciativa, estilo normal... Ah tá, tem que ativar na porrinha do negócio aqui. Que? Vou rerolar aqui pra... Ah, tem que ativar no... Porra de quem? Na engrenagem, mano. Do negócio. Porra de quem? Ah. Achei que não precisava dessas coisas, não. Esqueci que eu tinha que jogar na engrenagem. É, não mudou muita coisa. Caralho, velho. Conseguiu tirar 6, 7 e 8. Tá dando bom. Esse dado dá bom no loop. Esse aqui okay. É isso. Vou apanhar primeiro, então não dá nada. Tá, e agora eu vou rolar a iniciativa do bicho. Todo mundo já rolou, né? Eu mão. Falta o da D, não foi na. Só não, põe, só não tá na tabela dela ainda. Ah, tá. Você viu? Foi sim, eu tirei acho que 28. Ah, não, você jogou o dado, mas não foi pra tabela. É, não foi direto. Ah, sim, verdade. Peraí que eu tenho que mudar. Calma que meu computador tá travando. Paciência. Nossa. Tá travando tudo aqui. Nossa, tem duas Toff aqui. Tem dois Griel. Como, qual que é o do Griel? 41. É, tanto faz qual que é Griel aqui. Tem duas Cieres. Qual que foi da Ciere? 21, 18, sai fora. Aqui não tá. Murin Lupino. Murin Lupino New. Esse aqui sai fora. Sai fora, caralho. 1, 2, 3, 4, 5. Tem dois Celerim. O Celerim 29 é o certo. Ok. Ah, beleza. Agora tem uma Lisbeth. Cadê a Lisbeth aqui? Tirou aqui a Lisbeth? Conta com cartinha ou não? Como é que é? Ah, ela tirou 20. Conta a cartinha já ou não? Ah, conta? Que é isso aqui? Então pega uma carta aí, outra. É o Murin isso aqui. Ofereceu o cu. Eu acho que você tá com a tabela do combate passado. Abusado. Tá. Vou adicionar uma iniciativa aqui pra Lisbeth. Quanto que deu? 28. Ah, 28. Pode pegar a cartinha aí. De boa. Nossa, computador, vamos, filha. Não trave, pelo amor de Deus. Tá, vamos lá, o Golem. E agora eu vou rolar pro Golem. O Golem tem mais... 200. Não. Desse jeito, talvez não deve ter muito, não. Se tiver uns mais 15, mais 10, acho que é muito. Olha, ela tem mais 20 de iniciativa. Esse 14 aí é do... Porra, do que merda? Que é, isso aí? É do Murray. Ah, bom. Beleza. Ele pra mim. Ó, o Golem tirou 28 também. Ok. Beleza. O Golem, eu tentei colocar a árvore aqui, mas o negócio começou a travar. Eu ia colocar o Golem aqui, mas espero que não trave o rolê. Deixa eu desligar isso aqui. É um Golem mesmo? Não, um gigante de cristal? Ele é um gigante de cristal, vocês estão falando Golem aí. Tô indo pelo... Eu só falo pelo de vocês. Pedir um Golem de cristal. É que na ficha ali tá Golem. É que vocês falaram Golem. Tem nada com isso. Eu pedi Golem, eu não lembro. Faz muito tempo. Eu sei, mas é o menos o último. Outra campanha você ficou me pedindo Golem. Agora você tem um Golem a cada esquina aqui. Só escolher. É. Não, o Golem que ela pegou foi um Golem que se possuiu dela. Ah, agora vai carregar a árvore aqui. Depois eu tento carregar o Golem aqui. Tite. Aí você não conseguiu o Golem, você virou o bichinho lá. A árvorezinha da Ciere. Tô com medo dessa árvore, hein? Árvore. Por que com medo da árvorezinha? Olha as raízes dela. Ah, porra. Árvore. Oi, jardineira. Árvorezinha. Oi, jardineira. Oriel, calma que eu vou pra trás. Vamos falar árvorezinha ainda. Calma, jardineira. Pronto, a árvorezinha agora ela é... não fica na frente dos homens de vocês, ué. E as árvores. E é do Naruto nessa daí. Pronto. Bom, Griel, você é o primeiro a agir. O que você vai fazer? eu tô meio. Eu não entendi direito. Tá vindo um bicho atrás da gente? Quem que é? Bicho. Isso. Saiu correndo. O bicho direção. Saiu correndo na direção de vocês. Ele parou, o corpo dele brilhou, ele saiu correndo com tudo na direção de vocês. E aí, o que você quer fazer com esse bicho? Tá, você tá vendo eu lá na frente brilhando, tudo chamuscado? Não faço ideia, mas. Se a gente fizer ir embora, já tá ótimo. Sugestão de como fazer embora? Não sei, mas talvez ele vai nos atrasar. O portal está perto de abrir já. Eita porra. Bom, eu vou tentar manter ele afastado então. Se ele tentar se aproximar, eu vou tirar a flecha perto dele. Beleza. Ele tá vindo muito rápido. Preparem-se. Muito rápido. Muito rápido. Ele já chega aqui. Greg, o que você faz? Ele chega aqui. A gente vai correndo na direção de vocês. Muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido. O que você faz? O que você faz? O que você faz? Atira no joelho. Atira no joelho? Atira no joelho, atira no joelho, atira no joelho. Vai lá, dê seu ataque. Seus ataques, né? Mas já acreditou? Na verdade, eu joguei ataque errado. Esse aqui, ó. É. Esse. Eu ataco 3 vezes, né? É, você pode tirar o Bless, né? A gente tá com o Bless. Ah, é. Mas só considerar o número antes. 3 ataques no joelhinho aí. Como é que eu tiro o Bless aqui? Vai no... Só desmarcar a caixinha. Ataque modifier, desmarca o Bless. Ah, tá. Valeu. Ó, o primeiro foi 38. O segundo foi 41. Errou, errou. 42. Errou todos os ataques. Caramba, baixo assim. Não, ele tirou um 18 no dado ali. Caralho. Então, né? Errou todos os ataques. Tem um 20 aí, tem um 42 aí que tá verdinho. Ah, foi 18 só. Não, é 18. Tá. Esse bicho é rápido, gente. É muito rápido, muito rápido. Griel, você vê que algumas das suas flechas até atingem o corpo dele e elas estilhaçam conforme batem no corpo dele. Eita. Ele não é só rápido, ele é muito resistente. É, gente, deu ruim. Acabou suas ações? Acabou. Sou Joe? Ok. Toff. Beleza. Eu daqui, já. Eu agacho e pulo na direção dele o mais forte que eu consigo. Pra em direção dele. No ar, eu vou me concentrando na runa do controle e runa da velocidade. Pra poder ativar a velocidade pra diminuir a velocidade dele. Fazer o inverso. Tirar a velocidade dele e deixar ele devagar, quase parando. No slow motion mesmo. Tá, então você vai usar a runa da velocidade pra paralisar ele. Reduzir a velocidade dele. Junto com o controle. E por que meu mid tá tudo preto, mano? Seu que tá tudo preto? Meu mid tá tudo preto. É, você tá com uma droid cut, Jeff. Ele desligou minha câmera. Eu tinha desligado minha câmera. Não sei por quê. Pronto, voltou. Voltei? Azul agora. Eu estou muito perto do golem, velho. É, se fodeu, morreu. É que você deixou a tela do G maximizada, é que tirou a câmera, você bugou todo. Nossa, como é que eu desnegocio isso, peraí. Peraí, calma, que minha câmera que deu pau aqui, foi isso que aconteceu. Eu tô muito próximo do Gore, tá tudo azul. Deixa eu botar isso aqui no meio do mapa, vai. Fica melhor, aê, garoto. E a arvezinha da Siri vai pra camada do mapa. E o bichão tá aqui assim, ó. Tá colado em mim. Ah, agora o bicho tá aqui. Eu tô azul ainda, mas enfim, foda-se. O Tere vai ter feito um negócio, mas não vai dar Se for entrar em fúria, eu vou te bater. Eu não falei. Isso não ia mudar em nada. Que foi? Não, antes de entrar em fúria, eu devia ter feito outra coisa, mano. Quando ele tava avistando ele. Que jogo, velho. O terreno tudo em lama. Agora você me vê. Oh, caramba. Agora você não me vê. Bicho. Não. Mas aí, o que, que você vai fazer, Di? Eu já falei, missão. Eu vou pular na direção dele, indo de encontro com o que seria o rosto dele, o mais rápido que eu consigo, no pulo. Tirar a velocidade dele. E usar, junto com a runa do controle, usar a runa da velocidade pra poder deixar ele esmolocho. O mais devagar possível. Entendeu? Certo. Ok. Você vai usar que grau de poder da runa da velocidade? O que eu consigo mesmo. Que é velocidade. Me fala o número. Assim. Olha o seu teste de constituição aí, vê um quanto você tem automático. Quê? Se você quiser um sem chance de falha, vê o seu teste de constituição e vê o que você passa automático. Ah, pode crer, obrigado. Eu tinha esquecido. De constituição tem 16. Até o nível 16 você não fica fatigado nunca. Tá. Exato. E se eu uso 32 seria. Tem que tirar 16 no teste. Tem que tirar 16 no teste, né? É. Tá. Beleza. Não, mas eu vou usar o 32 sim, já. Vai usar os 32? Vou usar os 32 sim. Tá. Então, vai funcionar da seguinte forma. Eu vou jogar um save intro pra ele. Pra ver se ele consegue resistir ao poder da sua runa. Certo? Ou não. Tentando alterar a velocidade dele. Hã? Eu não sei se seria destreza ou constituição. Destreza pra ele se manter rápido e constituição a resistir o seu efeito. Sei lá. Eu acho digam que aí. Sabedoria. Sabedoria? Se for basear na magia slow. Magia slow é sabedoria? Que bizarro. Slow é sabedoria. Slow, deixa eu ver. É sabedoria. Que estranho. Não faz muito sentido. Porque é um encantamento. É, slow é encantamento, né? Mas aqui não é um encantamento. A tua fala tá alterando a realidade ao redor da criatura pra tentar deixar ela mais lenta. Então seria a constituição. Constituição. Então é isso que eu vou utilizar aqui. Porque o cara ser rápido ou não vai fazer ele desviar do efeito. Exato. 32 a dificuldade, então. Teste de constituição. Nossa, que baixo. Relativamente baixo, ele deve ter... Não, é o seu nível que você usou na dificuldade. É o nível que você tá usando com segurança, entendeu? Ah, pode crer. Uhum. Se você quiser usar, além disso, eu erro, tem que rolar o teste. Não, tranquilo. Aí o barato pode ficar louco. Tá, deixa eu ver quanto que ele tem aqui de constituição. Eu não tenho a ficha dele no Roll20, só tenho na mão aqui. Ah, a constituição que ele tem pra caralho aqui. Então, é, eu imaginei. É gigante? Sim. Toma essa. Ui. Tá. Passei. Passei. Tá, calma aí. Eu consigo. Isso é ação, ok. Com o ponto heróico eu consigo fazer esse teste aumentar ou ele falhar? Com o ponto heróico você pode aumentar ou reduzir um D6, dificuldade de teste, né? E com o ponto heróico você consegue rerolar um teste que você fez. Tá usando uma habilidade que você tá rolando um teste que é um teste automático, tá? Você pode gastar o ponto heróico pra rolar agora o teste do seu poder. E aí você rolaria um uso da perícia da runa da velocidade. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Ou você pode simplesmente adicionar um D6. Adicionar o D6 não vai mudar nada. É, 32 com 6 eu ainda passo. Uhum. Existe uma forma de, tipo, com aquele talento lá, magia penetrante, que ignora uma possível resistência do cara? Não, aí você tá meio se misturando coisa antiga, né? Não, no Tubarantans tem alguma coisa semelhante. Não, não tem. Não tem nada que se assemelha pra ele falhar nesse teste? Não. Que droga. Oh, tudo bem, falhei. Não mas quer gastar o ponto heróico e rolar o teste? Mesmo. Não, mas eu não rolei o teste. É fixo o 32. Ainda então, você usou 6... um valor fixo. Tá, você rolou um teste sem ter rolagem, entendeu? Sim. Você rolou. Você fez uso de uma perícia. Só que essa perícia você não precisou rolar dado nesse momento. Se você quiser rerolar o teste, você vai gastar o ponto heróico pra rerolar o teste. E aí, se você quiser tentar melhorar, você rola o dado, entendeu? Aí, no caso, eu somaria 32 Você rolou um teste, mas nenhum dado foi jogado. Certo. Que foi o que é a perícia de 32 que eu tenho lá. Isso, o resultado. O seu resultado foi 32. Pode gastar o ponto heróico e rerolar. Aí você vai rolar o dado. Aí no caso. No mínimo 33 vai dar. Só que também aumenta a dificuldade que você tem pra ficar, não ficar cansado. Assim, ó, vamos supor, usei a rolando a velocidade, vou lá e clico nela, rodei o dado. Aí esse valor que vai sair ali. É o nível da magia. É o nível da magia, no caso 45. É isso. Aí eu tô falhando no teste. Aí ele falharia no teste e eu também teria que rodar o dado pra passar nos 45 de constituição. Isso. Tá, então. Então eu quero fazer isso então. Eu não tenho problema eu falhar, mas eu quero que ele fale também. Beleza. Exaustão, né? Então, larga o capitãozinho aí. Eu tô tentando. Pronto, eu joguei o Capitão Pátria aí já. Capitão Pátria? É. Beleza. Então, agora aí. Você rola o teste de runa da velocidade. Tá, só um segundo que tá. Pera aí. Tá travando aí também? Aí eu jogo com. Não, é porque eu tô no Note, fica do Note Tab e sobe 10 páginas. Sim, sim. É, aí eu jogo no caso Constituição com vantagem. Não, você joga não. Normal. Acho que vantagem é só até o seu nível da runa. Tá, beleza. Constituição então, normal. Tá, eu joguei Constituição. 34, falhei. 34. Mas peraí, você. Bom, vai considerar esse valor que você já rolou antes de gastar o ponto, né? Beleza. Então falhou no teste. Beleza. Mas ainda assim ele falou na dele. Certo? Isso. E ele tá slow motion e eu tô fadigado. Calma que eu vou gastar um ponto heróico aqui pra ele, ué. Achei, joga, velho. Vai lá, Capitão Pátria. Ué, joga, mano. Você tem direito. Não, velho. Se você não gastar a resistência lendária. É, calma aí, garoto. Tem isso também. Ah, dado miserável, saiu pior. Eu tinha tirado um 17, já tava bom. Que bosta, que bosta, velho, que bosta. Valeu. Que bosta. Tá certo, Toph, tá certo. Você deixa ele mais lento então, Toph. Beleza. Vocês veem, ele começa a se mover extremamente devagar. Você retarda o tempo pra ele em 25 minutos. Tá. É, eu tento chegar o mais próximo. Tipo, eu pulei, tô na direção dele. Eu tento cair ou na cabeça dele mesmo, ou no ombro, em qualquer lugar que você definir aí, tá? Aham. Por que vocês estão nos atacando? Quem é você? O que é aqui? É, em primordial eu falo, tá? Ok. Certo. Quantos de exaustão eu ganho, já? Fala aí, hein. Calma, você não vai ganhar exaustão. Eu vou ganhar vendo um aqui. Soco de bagulho. Tô vendo aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, não é esse aqui. Aqui. Ali. Tá, Toph, o que acontece com você nesse ponto? Perdi. Sumiu. Amanhã. Aqui, achei. O que acontece com você é o seguinte, Toph. Você gasta poder demais nisso, ativando a runa da velocidade para tentar manipular a criatura. Quando isso acontece, você se exaure, seu corpo sofre as consequências disso, e você percebe que você começa a movimentar seu corpo com dificuldade, de forma mais lenta. Tá? Você sofre 5 pontos de penalidade na sua classe armadura. Beleza. Mas ok. Mas eu não tô exausto, né? Não. Beleza. Ainda não. Não tem exaustão. Não, eu tenho, mas a runa é diferente, né, mano? Uma exaustão primordial. É. É exaustão de todas as exaustões. Bom, você vira e fala pra ele, então, Toff. Por que vocês estão nos atacando? Quem é você? Ele tá parado lá. Super, super, super lento. E não exibe qualquer sinal de respostas pra você. Você percebe que o braço dele tá se movendo assim muito, muito, muito devagarinho. Certo. É como se fosse um ponteiro de segundo de um relógio. Mais lento ainda que isso. Pessoal, você... eu atrasei ele. Ok. Tem mais alguma ação? Ou próximo? Quero saber se ele tem vida. Se ele tem alguma forma orgânica dentro dele. Ou se ele é composto inteiramente de cristal. Ele tem algum tipo de vida dentro dele, Toff. Você sente uma energia vital dentro dele. Mas é diferente de tudo que você já viu. Se assemelha com o do Albert ou não? Uh-uh. Se assemelha com o bichinho lá, os secundos? Também não. Ok. Joga a intuição. Tá. Pessoal, deixa ele mais lento. Intuição. Celerim. Você. Beleza. Vou tentar. Agora que ele tá um pouquinho mais lento. Eu vou tentar deixar ele também. Eita, foi só mudar o dado. Critão. Bem-vindo, malandro. Eu vou tentar também atrasar um pouco mais. Vai que ele consiga andar ainda assim rápido. Eu vou usar isso aqui, né? Confusão. Mais um save. Sabedoria. Sabedoria. É. Ah, vamos brincar um pouquinho. Dois pontinhos aqui de feitiçaria. Vai subir o negócio, cuzão? Não, vai jogar com desvantagem. Ah. Sem vergonha. Joguei com desvantagem. Deu uns valores lixos. Nossa, tirei um no dado, não. Para, mano. Vou gastar aqui um bagulho. Mas nem se fosse com vantagem você passava esse daí. E aí, cuzão? Chupa essa, ó. Ah, tomando cu. Tomando cu. Deu 35 segundos, hein? Mas desvantagem. Não tira onda, não. É desvantagem. Não tira onda, não. É, valeu. Ok, Celerim, ele falha. Ele falha. Todo começo de turno você vai rolar um D10. Você não tem mais reação? Todo começo de turno você rola um D10. Pra ver o que você vai fazer. Jeff, pega a cartinha de falha crítica aí. É teste, não tem. É verdade. Teste. Não, mas é teste de magia, né, mano? Então. É D8, quer dizer. Ou é D10? Não, é D10 mesmo. Opa! A gente tá vendo. Nossa, voei pra trás aqui, ó. Pra trás 3 metros. Pra trás e caiu no chão. Ele fica confuso e aí vocês veem ele despencando assim, caindo no chão. Ele começa a se mover lentamente. E aí subitamente ele brilha. E aí ele sai daqui. Ele tá aqui no meio de vocês. Deu TP. Ele está... Ô, caralho. Ele está aqui. Eita, duplicou. Ele está aqui. Ele estendeu em três lugares ao mesmo tempo. Em três lugares ao mesmo tempo. Double team. Ô, Jé. Aham. Eu tirei 20 natural no meu teste de insight. Deu 30 total. Certo, ok, Toff. A impressão que você tem é que ele tá mais próximo da sua estrela do que mais próximo de um ser vivo mais próximo do Secundus, mais próximo do Aldrich, ou de vocês próximos. É como se ele fosse uma criação estelar, corpo celeste. Corpo celeste? Sim, como se fosse uma estrela com vida. É um híbrido. Caralho, vou absorver esse putoninho. Esse é o futuro da Toph aí. Olha só! Olha só! Olha o esguicho chupando todinho aí. Cara, tá, ele se transformou em três, né? Sim. Tá, os três continua mantendo a mesma propriedade de vida? Ou apenas um demonstrei? Sim, Toph, é como se fosse três. Com a mesma aura de vida. Mas ao mesmo tempo como se fosse apenas um. Como se eles estivessem em vários lugares ao mesmo tempo, realmente. Tá, beleza. Todos lentos e confusos. Não podemos derrubar eles, senão eles vão se transformar em mais. Pessoal, tome cuidado. Não é nada daquilo que a gente já tenha visto antes. Eles são como corpos celestes. É uma forma de vida totalmente diferente. Será que eles sentem medo? Não. Medo é a última coisa que ele vai sentir. Eu acho. Bom. Ele faz isso. Tá? Se divide em três. O corpo dele brilha. E ele ataca vocês numa velocidade assombrosa. Mas antes eu preciso ver se ele vai atacar por causa da confusão do celeirinho aqui. É, joga o D10 aí. Ele saiu do slow motion? Ele sai do slow motion. Uai? 8. Ah, toma no cu dessas runas, velho. Não quero mais. A criatura não se move. Ah não, 8. A criatura usa sua ação para fazer um ataque randômico. Randômico. A melee attack, um ataque. É. Ó, já nerfei a criatura, ia dar uns 20 em vocês. Ó, o bicho ia chegar ali no... Bater a Tatuga, hein? Novo, é. Eu ia falar tá. no giro do Zangief. Vou escolher um alvo aleatório aqui então. Ué, por que tem duas Lisbeth na iniciativa, mano? Porque é outra Dark Lisbeth. É. Agora bate na ordem do turno de iniciativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, D6, hein? Ele apagou a Lisbeth certo. 1. Cai na Lisbeth. Se pode, otário. Ok. Cadê a Lisbeth aqui? Eu não tô vendo ela no mapa. É só um ataque físico, ela não tá no mapa. Só um ataque físico que ele vai dar, então tome isso, Lisbeth. Ah, toma banho, mano. Nossa senhora, mas antes você tira mais. 45, te acerta? Ô? Opa. Se fosse Dark Lisbeth, não acertava, hein? Dark Lisbeth não acerta mesmo. Não acerta, 50 de CA. Eu acho que eu escolhi outro lado. Agora você acha que você tá do lado errado, né? Tem tempo ainda. Certo. Lisbeth, ele acerta com tudo. Aquele socão assim, de mão fechada, assim, no meio do seu estômago, erguendo você, jogando você pro alto. Você sente uma sensação muito estranha, Lisbeth. Que sensação estranha é essa? Tá drenando você. Ele tá o quê? Me drenando? Não, daí foi o que eu falei, só. Ah. Eu faço pra explodir dado mesmo aqui no Roll20. Ah, eu rolo de novo se eu precisar. A barra explodir se diz o que? Pra não. Pra rerolar os 10. É exclamação, não é? Exclamação. Pra rerolar? É. Não, pra. Pra explodir. Cima de explodir. Exclamação, ó. Então vamos lá. Então tinha dado 26 com 8, 32. 4. É, 34. Obrigado. 34. Ele dá aquele socão na Lisbeth assim, vocês veem ao redor da Lisbeth assim vibrando o espaço. A própria Lisbeth, ela vibrando, como se ela oscilasse entre existência e inexistência. E aí quando ele tira o punho assim, a Lisbeth cai de volta no chão. Lisbeth, quando você se levanta, tem algo estranho com você. Você tá mais cansada, certo? E você sente seu corpo frágil, sua força abandonando seu corpo. Você acha isso estranho, você olha pras suas mãos assim e você percebe que elas estão meio que enrugadas. Você envelheceu 34 anos. Eu tenho quanto? 4. 4 anos? 34. Ah, 34. Ah, 34 é menos. Achei que fosse 84. Você envelheceu 34, não foi? É. Envelheceu 34 anos. Quantos anos a Lisbeth tinha? Eu não lembro, deixa eu ver. Era 20, não era que você tinha? Era uns 20. Era 20 e pouco. Então, 54. Já tá na. 54, tá uma coroa aí. Já foi 2 terços da vida. Passou a menopausa já. Ainda bem que teve um fio antes, né? Ok, depois do bicho. Lisbeth, você. É o outro bicho. Momento lá, de ação. É do grupo. Eu não sei muito bem o que fazer, mas o que eu vou tentar aqui. Eu gostaria de usar um ponto heróico para tentar fazer. Que é abjurar inimigo com lampejo da onipresença. Eu conseguiria fazer esses dois? Sim. É, como porque lampejo é ação bônus, né? Ah, não, então não gasto. É mais fácil ainda. Se ação bônus, é mais fácil ainda. Então, certo, eu faço abjurar inimigo com lampejo da onipresença. E eu quero fazer 3 Lisbeth. Um na frente de cada. Certo. E o abjurar inimigo é pra fazer com que ele sinta medo e o deslocamento dele caia a zero. Acho que é isso, né? Ok. Não sei se eu consigo fazer isso, acho que não dá certo, mas vou tentar. Tá, eu tenho que rolar algum teste aqui pra ele? Resistência de sabedoria. Sabedoria de boinha. Foi. Agora foi bom, hein? 36. Passei? Falhei? O que que deu? Não sei. Qual que é mesmo? É o meu bônus, né? 13 mais 9, 22 mais carisma. Você clicar em magias na sua ficha, tá lá em cima, ó. 23 lá em cima. Grandão. 23 só? Tá estranho isso. Estranho. É 22 mais carisma. 22 mais tem carisma. 7 do carisma. Dá 31, né? Então, 31 se tu CD. É, 31. Ele deu 36, ele passa então. Ele ia ficar sem deslocamento, é isso? Sem deslocamento, é. Ah, e amedrontada. Medo ele não tem. Não esboça qualquer sinal de medo, Lisbeth. Bom, você fica parada, se move. Vamos botar a Lisbeth no rolê aqui também. É, porque ela não tá no mapa ainda. Agora coloca 3 dela. Não, então o certo é não derrubar ele, né? Quê? O bom é não derrubar ele, né? Porque ele caiu uma vez e se multiplicou. É o momento que a gente entende, a gente não sabe se ele usou habilidade ou se foi porque ele caiu. É, então, obedece, né? Então, tipo... Vai que cai de novo. Mas sabe qual é o problema? Ele caiu sozinho. Que estranho. Caiu de maduro, caiu de maduro. Caiu de maduro, se dividiu em 3 e brincou. Alguém sabe que tipo de pedra é essa que ele tem no corpo? A nossa pedreira é a Toff. Parece um cristal. Cristal? Que tipo de cristal? Porque se fosse diamante, a gente poderia pegar uma pedra de diamante pra tentar destruir. Porque o diamante ele é muito forte, muito resistente. Talvez tentar destruir com uma pedra pode ser que ajude. Mas eu não tenho mais o que fazer, então eu vou me deslocar. Só estou dando a ideia aí. Descobrir que pedra que é essa. É que eu não tenho pedra mesmo para usar. Ok. Então, que a gente tivesse pedra, a gente não ia conseguir acessar os planos da nossa bolsa. a bolsa. A gente não vai conseguir pegar. Bom, eu gostaria, então, será que conseguiria fazer uma reação? Assim que ele for sair da minha frente, eu ia tentar dar uma rasteira, né? Colocar, tipo, o pezinho assim na frente pra ele cair. Vai que ele tropeça, né? Tipo, não sei. Acho que é isso que eu vou fazer. Eu fico ali só no cantinho, esperando ele sair fora. Deixo o pezinho assim na frente, caso ele possa tropeçar. Ok. Feito. Ciere, você. Eu quero invadir a mente do cara pra ver quais são as intenções dele e o que ele planeja fazer aqui. Como você vai fazer isso? Runa da mente, né? Runa da mente? Opa! Qual o grau de afinidade utilizado? Então, eu não sei o quanto que é necessário, porque naquela tabela lá, não... É, não diz muito, né? É só pra medições. É, então. É, o grau que você vai utilizar. O grau que você vai utilizar nesse caso aí vai determinar a dificuldade pra ele resistir. Ah, eu vou rolar então. Então rola. Então vai forçar? Vou meter o louco aqui. Eu tô metendo louco. Ai, 41. Então você tem que passar no teste 41 também. Nem fodendo. Deu em cima. Deu em cima o 41? Caraca! Porco boy, hein? Fazer o quê, né? Boa, passou. Bom, tem 41 então pra rolar pra ele. Isso. Putz, aí vai ser. Sabedoria? Você quer entrar na mente dele, sabedoria, né? Sabedoria ele tem 20. Ui! Falhei! E aí, gastou aqui pra nós? Vou gastar um pontinho heróico aqui, ué. Vai lá, Capitão Pátria. Gastando um pontinho pra nós, hein? Ah, Capitão Pátria, dá uns tabef na luz estrela aí. Vai lá, D6. Ui, 38. Poste saqueado. Eu ia rolar o teste pra ter mais chances de passar, mas ele quis adicionar o D6. Quem não passa, Carpe, não tem bônus pra passar. Se ele tirar 20 no dado, dá 40. Aí ele tem que adicionar o D6. Tá legal. Ciere, você entra na mente da criatura. Ok. Ok? Uhum. O que você quer fazer? Eu quero saber quais são as intenções dela ali. O que ele pretende? Ah, o que ele pretende? É, porque ele tá aqui, né? Veio pra cá do nada. Ok. Nada não, né? Surgiu uma árvore aqui, né? Mas quer saber o que é? Ele só seguiu pela árvore. Sim. Quero saber, sei lá, se possível. Como deter. Sei lá, o tipo de habilidades que ele tem, alguma coisa assim. Tá, quando você entra na mente dele, o que acontece é o seguinte: você tem um vislumbre do nascimento dele. Sim. Poeira cósmica girando em altíssimas velocidades, a gravidade aumentando, a temperatura aumentando e aí subitamente uma explosão. Se forma uma estrela, essa estrela adquire consciência e emoldura um corpo ao redor de si. Uhum. Ele é uma estrela viva. Que legal! Que legal. Ele é uma estrela viva. Uhum. Que da hora, né? Ouviu? Que da hora, né? Que da hora, pra quem não entendeu ainda. Engraçadinho. Engraçadinho. Eu vou chupar esse maluco todinho, no bom sentido, tá? Ixi. Oh. Vai lá, Ariel. Vai lá, Ariel. A gente vai parar daqui a pouquinho também já, tá bom? Acho que vai encerrar essa rodada e a gente já para aqui também. Até semana que vem. Boa semana pra você aí. Abraço. Até mais. Valeu, cara. Bom. Siri, você sente duas coisas nele. Primeiro, calor intenso, uma luz assim cegante como você nunca viu. Segundo, peso, uma gravidade gigantesca cerca esse ser. Sim. É como se ele controlasse as runas da luz, do fogo e da gravidade. Um efeito similar a isso. Um efeito similar a isso que ele está fazendo. Que ele tem sob controle dele. Tá? Intenções dele. Puta que pariu, como é que eu vou descrever isso? Tu vai jogar um teste de insight. A dificuldade desse teste é 20. Cada 5 pontos acima de 20, eu vou dar um detalhe adicional. Ok. Vinte e nove. Vou dar só duas informações. Você tem duas perguntas pra fazer. Ele é mal? Eu já fiz a minha pergunta! Se tem um tempo pra pensar, eu te dou. Não precisa enrolar, não. É, deixa eu ver como é que eu responder isso. Você me pegou. Olha pro Cão Infernal, ele é mal. Eu olho pro Cão Infernal, ele é mal. Ele é mal. Tá, Siri. Ele não é mal. Imagino que não. Não. Ele é neutro. Ele é uma criatura da natureza. Exato. E assim. A intenção dele é atacar vocês pra se alimentar de vocês. Ele tem fome. Ele tem um sentimento de fome assim dentro dele. A intenção dele é comer vocês. O que ele come? Vida. Energia. O que ele come? Você quer saber, Siri? Então. Seria bom, né? Átomos? Sim. Eu podia comer terra, então. Não precisa comer nós. O processo digestivo dele também é conhecido como fusão nuclear. Tá porra. Ele vai engolir vocês, vai fundir as suas moléculas, os seus átomos, e transformar vocês em elementos mais pesados. E pra ser gente? Pode ser qualquer coisa. Quanto você queria levar mesmo? Quando você faz essa pergunta aí pra você ser gente, ele olha pra sua árvore. Não. Eu falo, ele alimentar da árvore, mano. Ele tá atrapalhando ele, mano. Vamos embora então, velho. Deixa ele alimentar da árvore. Ô, pessoal, ele tem fome. E ele é uma estrela viva. E ele come qualquer coisa. Então, tem alguma coisa pra ele comer que ele vai embora. Eu dou uma olhada pra árvore. Você disse que ele é o quê? Uma estrela viva? É. Ele tem fome do quê? De qualquer coisa. Matéria. Péssimo dia pra ele encontrar com a gente. Porque eu tenho fome de estrela. Mas ele é vivo, Toff. Não importa. Claro que importa. Não importa. Ele tem energia. É disso que a gente precisa. Caralho, a gente faz energia. Se você quiser. Isso agora. Se ele vai proteger um ser estelar. Eu não entendi o que você falou, tá? Pode repetir, por favor? A gente faz energia se você quiser. Equivalente a 3 estrelas? Equivalente a uma grandona assim, ó. Beleza, então. Você tem 1 minuto pra me convencer. Caso contrário, eu vou tentar absorvê-los. Absorver luz. Enquanto é. Isso? No plural? Não entendi, tá. Mas vamos, podemos dar comida pra eles enquanto isso? Porque aí acaba o nosso problema aqui. Faça como quiser. O pessoal tá de acordo? Concordo com você, Top. Sim, também estou. Então, beleza, Ciri, tá em suas mãos. Beleza, tem que voltar meu turno. Ok. No caso, a gente pode adiar os turnos pra você de novo continuar a sua ação, né, Jé? Sim, só o cara se todo mundo bater, quiser, né? Pode fazer isso, né? É, o cara ele vai. Depois da série seria o Murren. E aí todos vocês até chegar o cara, a Lisbeth e a Sierra. Murren, o que você faz? Se ele está com fome, temos isso pra ele. Acredito que isso matará a fome dele. E poderemos sair daqui ilesos. Isso o que, Murren? Aponta pra árvore. Acredito que o intuito dele é a árvore, não é a gente. O intuito é a gente. Se ele come qualquer coisa... Eu entrei na mente dele, ô Murren. O intuito dele é a gente. Por isso que eu sei que ele tem fome. Tá, tá bom. Eu vou atacar ele, Jeff. Ok. Vou atacar ele com o machado de mago. Beleza. Murren, flamethrower. Hã? Nada. Beleza. Vai lá, Sindacuil. Agora você entendeu. Dá 39, certo? Não acerta. Você vai pra bater Murren nele. E ele desvia assim. De um machado passa rente a ele. Tá, segundo ataque. Quarenta crítico. O louco. Agora acertou. É 20? Não tem como. Ah, 20 acertou então. Acertou. Tá pertinho, cara. Então vamos lá. Mais 43, tá, mais a bola de fogo. Oi. Aham. Bola de fogo. Eita, beleza? Obrigado, senhor. Os 46 da bola de fogo. E aí tem o save throw, né? Que ele tem que fazer. Não sei se faz save throw de destreza. Pra reduzir o dano a metade. Tá, vamos lá. De destreza, né? Destreza ele tem alto. Mas espera aí. Ah, a bola de fogo está explodindo nele, né? Passou, então vai tomar 23 de dano. Ok. Tá, e pessoal que tá aqui do lado, acho que eu acredito que também tem que fazer. Murren. Quanto deu de dano total? 46, 23. Cadê o outro dano? Aqui. É 39 mais 34. Mais 3. Aí, como tudo. Tá tudo embolado com a runa do 23. Fogo, então, não sei se. Tá. Murren, você bate no corpo dele. Ali no meio do peito dele. Desfere um poderoso golpe. Certo? Quando você atinge esse golpe nele. Cadê o Murren? Ô, caralho. Aqui, ó. Quando você desfere esse golpe nele, uma coisa acontece. Os três piscam e desaparecem dois. Fica só aquele que você atingiu. Você dá um golpe certeiro no meio do peito dele. tá? A sua chama se espalhando ali pelo peito dele e rasgando o peito dele, estilhaçando ali, causando uma rachadura, como se você estivesse golpeando uma armadura. Já bate, derrete e abre um corte. No que abre esse corte, vem um brilho de lá de dentro, cegante, e um calor avassalador. Você vai rolar um saving throw de destreza. A dificuldade é 30 e... Peraí. Cadê? A dificuldade é quanto? Bastante, mas... Não, não é muito alta, não. Dificuldade é... 28. Tá. Eu vou rolar, mas acredito que... Mesmo que eu tirar... Vê se eu tiro o crítico, né? Mas não sei. Se eu falhar, eu vou usar o anel de evasão. Eu só tiro a aura da Lisbeth. 20. Falhei e vou usar o anel de evasão pra passar. Beleza. Uma... Vamos ver se vai dar certo minha rolagem. Olha, deu certo. São 48 pontos de dano radiante que atingem você. São 24 pontos de dano. Isso, 24, beleza. Foi? Foi, a hora que eu caí, facilitei o serviço pra você. Abri a armadura dele. Pode abrir. Aquele brilho cegante lá dentro, como se fosse realmente uma estrela. O Grial não tá, Toff. Eu seguro minha vez. Beleza. Ele fica mais longe do... Um pouco mais longe do combate. Fico em cima da árvore, algum galho próximo ali. Uhum. Só em posição, só. Certo. Vamos lá, Ciri. Se ele pegar qualquer um da gente com esse soco, pode ter certeza que vai machucar. Sem contar os novos amigos do Celerim. Eles estão vulneráveis aqui. São uma quantidade muito grande. São praticamente, contando rápido, 5 mil... lanchinho, digamos assim. 5 mil brigadeiros. É, pra lembrar, viu? Acredito que os amigos do Celerim devem estar começando a ficar meio exaustos. Caralho, qual que é o tamanho dessa sua aura? Tá, não sei qual distância eles estão. É, tem amiguinho do Celerim pra tudo que é lado, aí são 5 mil. Mas então, tipo, porque vai esquentando a sala inteira, né, meu? Tipo, eles estão assustados vendo tudo que acontece ali. Eu consigo manter meus pessoal que eu considero os meus amigos, mas o pessoal fora ali, não sei. Certo. Ok. Beleza, então, gente. Eles permanecem ali, por isso que eu tô falando. Uhum. Celerim, você. Você vai fazer? Ou não vai fazer também, vai esperar? Não, eu vou dar... Eu tô confiando na Toff. Quando a Toff for agir, eu vou agir. Ok. Vez do cara. Ah, deixa eu pegar uma cartinha aqui, né? Que ele faz? O cara voltou a ser um só? Voltou. Ainda tem confusão, Celerinha, aqui? É, você faz o teste aí. Tem que refazer o teste. Sabedoria, né? Ah, agora eu entendi por que ele tava 3. Ele tava confuso. Crise existencial. Quem sou eu? Eu ou eu? Qual que é a dificuldade aí, Celerinho? Eu vou passar nessa 32. Porra. Ui, passou. Ah, passei, saí da confusão. Beleza. O que acontece é o seguinte: pulsa aquela aura dentro dele, tá? Como se estivesse piscando e como se estivesse girando muito rápido. Vocês veem isso. Ele encolhe o corpo assim. E aí vocês sentem uma pressão atraindo vocês em direção a ele. Uma pressão muito, muito, muito, muito, muito grande. Gravidade. Gravidade. Ele tá puxando a gente pra ele. Exato. Filho da puta! Vocês podem jogar um saving throw de constituição. Dificuldade é 28 também. Ah, não, 28 não, desculpa, é 38. Eu errei. Aquela hora o Murin teria falhado também. Ah, vou manter os 28 agora, foda-se. 28 ou 38? 28. Ninguém sai perdendo. Dificuldade 28. 33, ninguém sai perdendo. Ô, Gui, você quer me foder, Gui. Caralho. Quem passar vai reduzir a metade. Constituição, né, já? Isso, Constituição. Pronto. Joguei. Isso é um efeito natural, né? É um 22. Efeito natural. Falei. Não é magia. Não é ataque de arma. Uia, quase ficou 20, hein? É que não, foi a pressão do tabuleiro, hein? Ô, já. Aham. Ó, tirei 22. Eu vou rerolar e ficar com o segundo valor, beleza? Beleza. Nossa. Gastando o quê? Caramba. Eu fui pior. Altas falhas aí. 24. Ih, tof, não tem, não. Não foi, não, hein? Não foi, não. Valeu. Ok. Tá, são dois efeitos desse ataque, certo? Primeiro. Dois efeitos. Primeiro, atração, bate no cara, dói pra caralho, e depois repulsão. Joga, sei lá, pra cá do cacete. Primeiro, começa a esmagar vocês, aquela gravidade. Esmagando, não. Começa a funilar, esticar vocês. Como se vocês estivessem entrando num horizonte de eventos. 32 pontos de dano de esmagamento. Não é dano de arma. E... não é magia também. Então, não sei como é que fica isso nas resistências de vocês aí. Não, analise. Existe, normal. É psíquico, então. Como é que eu vou achar o menos agora nesse notebook, velho? 32, né? Quem passou no teste tá beleza, tá de boa. Quem falhou no teste... aliás, quem passou no teste, metade do dano. Quem falhou no teste, o dano inteiro, inclusive... esse efeito aqui, ó, também, ó. Vocês foram salvos, hein? Olha. Nossa, Toff e a Nesbitt venceram mais 20 anos. Nossa senhora. Você vai morrer, Nesbitt. Eu vou mesmo. Você já tá com 74. É grupo de risco já. Aí. Nesse caso, como eu tenho os talentos de monge, que eu não envelheço por conta de... natural, não é? É natural ou mantém a propriedade? Deixa tipo... eu ver, eu abri aqui no monge. Eu acho que é envelhecimento natural. Eu acho que é por magia também, ele fala. Você não sofre ações do tempo ou magia. Alguma coisa assim ele fala. Tenho quase certeza. Isso aqui é pra quem falhou? Quem fala metade disso é 20 pra quem falhou, 10 pra quem passou. A gente envelhece também? Sim, metade. Metade de tudo. 10 aninhos aí. O que é 10 anos? É a experiência. É sábado, é a noite de sábado. Peraí, quer dizer então que eu envelheci 20 anos? Feito de envelhecimento, mano. A gente não é velho, a gente é usado. Hoje é. Quer dizer então que eu envelheci 20 anos? Sim. Eu tô vendo aqui. Pera, se você então, resiste. Quanto de nível? Quantos níveis foi? Ó. Você não sofre os efeitos de fragilidade, né? De idade avançada. E não pode envelhecer magicamente. Mas você também pode morrer de idade avançada. Mas então, nesse caso é uma magia, uma habilidade? O que se configura aí? É uma distorção temporal. Não é magia. Beleza. Fechou. Você não sofre também. Tá, eu não peguei ainda cidade, mas eu vou porque você sofre. Não envelhece. Sofre. É como se ele estivesse acelerando o tempo ao redor dele. O tempo em vocês. Então eu tô com 35 agora. Então, não vai sofrer os efeitos. Mas a Toff tem um tempo de vida limite. Se atingir esse tempo de vida limite dela, ela já era. Morre. Ah, sim. Você não muda fisicamente, mas muda internamente. Exato. Ela fica de boa. 20, 15, 30, 50, 70, 80, 90, 100, 120, 130. Morreu, do nada. Do nada morre de velha. Olhava pra ela, parecia tão jovem. Exato, bem isso. Ainda Lisbeth, você. O bicho agiu. Então. Você mantém o corpinho jovem, você... Não tem aparência jovem, mas envelhece por dentro. Certo, isso nada. É bem isso. Lisbeth, o que você vai fazer? Ou vai segurar a ação também? Eu só lamento. Porque eu tô fraca, não tem muito o que fazer. É, o que eu pensei a respeito foi da pedra mesmo, né? Que poderia fazer alguma coisa com ele. Mas eu não tenho alguma pedra assim que possa me ajudar. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Na verdade, você tem várias pedras, só que você não decidiu qual que vai usar ainda. É, você precisa me falar que pedra rúnica que você vai usar direitinho. Pedra rúnica eu tenho medo de usar e acabar destruindo ela. Então... Não, você não vai destruir, você tem uma tatuagem no seu corpo. É uma marca só. Ninguém tem pedra. Ah, sim, não, verdade. O Gabriel tem. Só ele. E aí, o que você vai fazer? Na sua idade? 74 anos? Eu ganhei sabedoria. Aumento minha sabedoria. Pô, nós podia fazer. Sabe que nós podia fazer isso? Nós podia fazer isso aí no Celerim, transformado em dragão. Aí nós transformava ele em dragão milenar. Isso aí, Yu-Gi-Oh! Ô, mano. Ué, cadê você? Vai se transformar. O que vocês acham? Vocês acham que é legal fazer uma ação conjunta ou cada um por si? Eu acho que nesse caso conjunta vale a pena, porque a gente tá. Não, a gente tá esperando o que a Ciri vai fazer. Se der errado, a gente vai seguir a ação da Tov. Se eu falei, a Ciri tem um minuto pra fazer com que esse bicho no caso, pare de bater na gente e encontre uma fonte de energia que não seja nossa. Caso contrário, eu vou tentar absorver essa estrela aí. Caralho, mano. Quero ver se você aguenta só aí, velho. Será que se fizer a luz do dia vai ajudar em alguma coisa? Sim, vai dar poder pra ele. É, não é bom isso, não. Vai chamar o irmão dele pra aquecer. Ele é uma estrela só. Vai virar um sistema binário. Mas se ele é uma estrela, de certa forma ele ilumina. E se fizer a escuridão total? A gente tem que fazer uma escuridão pra que ele tenha que expor um pouco mais dos poderes dele. Só que eu acho que quem tem... A intenção, velho, é que a gente não quer que ele exponha os poderes dele. Mas a gente quer descarregar ele. É preciso descarregar ele é a Toff. Não, a gente não quer descarregar ele. A Ciri falou que as intenções dele é comer a gente, é matar a gente. E eu falei, beleza, antes que ele tente matar a gente, eu vou tentar absorver, já que ele é energia pura, ele é a energia de uma estrela. O intuito dele, que a Ciri falou, que a gente sabe, é se alimentar. Ela não falou que é se alimentar do que ele se alimenta. Ela falou de qualquer coisa. Assim. De qualquer coisa, beleza. A gente é qualquer coisa, a gente é amontoado de qualquer coisa. Mas quando ele fica satisfeito, ele fica com fome o tempo todo? Nunca, então, ninguém sabe. Ninguém sabe. A gente não sabe se ele vira um Snorlax, deita pra dormir. Pode ser que ele senta ali do lado da árvore, enfia um canudinho ali e passa o resto da vida chupando a árvore. um goleante. Você não tem uma daquelas frutas pra dar pra ele? Pode ser que ele goste. É o que a gente tá conversando. É esperar se ele ver o que ela vai fazer, caso contrário. Então vamos segurar a ação mesmo. Vai segurar, então. No momento, qualquer coisa pode ser prejudicial. Sim, eu acho mais fácil pra você. Então, beleza. Se afasta dele. Então, tá, já que você não vai fazer nada, dá um desengage pra você não tomar ataque de oportunidade. E caso ele use o poder da estrela dele, você não seja mais distante, não seja afetada diretamente, dependendo do que ele for fazer. Certo. Eu saio e deixo as outras duas Lisbet lá. Eu me afasto um pouco, porque elas ainda estão lá, né? Eu não sei, acho que é instantâneo isso, certo. Né? Então, na verdade, elas somem a partir do momento que elas tomam um ataque. Aí elas somem. Foi depois de eu ter feito algum tipo de ação, assim, mas de ataque mesmo, sabe? Aí ela some. Mas eu não fiz ataque. Então elas estão ali ainda. Então eu me afasto e largo elas lá. Se ele for atacar, ela some de qualquer forma. Eu não sofro dano. Mas eu vou deixar elas lá por enquanto. Mas assim, você sofreu dano da... É, na verdade, era para as cópias desaparecerem quando você fez o banimento lá. Quando ele enfiou a mãozão no Lucen, você envelheceu os 4... 5, como é que é o nome do poder lá? Ou... Mas as minhas... É, nesse caso, elas também tomaram, né? Sim. Abjurar inimigo. É. Gente, que isso? Eu saio. Né? Que você fez isso daí, se dividiu em três e aí tascou o abjurar inimigo. Aí elas três, todas as cópias fazem e desaparecem. Então, certo. Beleza. Eu afasto, então, dele pra não tomar um ataque de oportunidade. Mas só o suficiente pra não tomar um ataque. Ok. Certo? Beleza. Eu preciso me mover daqui, você mexe aí, o que você acha melhor? Pode mexer aí. Pode. É que tem duas vezes, tem que apagar uma. Só apagar as outras, ué. Paguei uma, paguei duas. Beleza. Certo. Ok, pronto, então. Agora, se ele. Então, se ele não. Ah, não, o bicho agora. Não, o bicho já foi. Uau, um azulzinho. De lá da galerinha do Celerim. Olha. Se destaca no meio da multidão. Corre até o Celerim. Magnânimo! Salvador, está bem? Diplomata? Sim, estou bem. Ele o atacou, senhor? Não, ele está preocupado com os outros. Alguém de vocês disse que já viu ele. Será que é alguém da patrulha por aqui? Não sei, senhor. Acho que não temos tempo para consultar isso agora. Certo. Senhor, conceda minha honra de defendê-lo. Não é necessário. Meu jovem, você pode acabar sendo morto por ele. Seria uma honra morrer defendendo o senhor. No momento não preciso de ajuda. Foquem em proteger a si mesmos. Preciso de vocês vivos. Está bem, senhor. Defenderei o povo, então. Levarei o povo para longe dessa criatura terrível. Certo, mas não muito longe. Nossa Sim. saída está próxima. Sim. Ele vai, ele se afasta então. Se ele, você. Oi. Oi. O que você vai fazer? Ali até agora. Você vai fazer venha? Meu resultado, eu vou virar pra Toff assim. Toff, passa um escudo de tempo em volta da gente pra ele não afetar a gente. Caralho. O Brion não tá mais aqui pra fazer isso. E eu vou dar comida pra esse cara aí. O que você vai dar pra ele comer? Ah, tô pensando o que eu vou criar aqui pra ele comer. Eu vou usar um conjunto de runas. E como eu vou toda a mente dele, eu vou fazer com que ele entenda que aquilo é pra ele se alimentar daquilo e não da gente. Daquilo o quê? Do conjunto de runas? Do conjunto de coisas que eu vou criar. Ah, ok. Entendeu? Entendi. E o que você vai criar? Como ele come qualquer coisa... Pedra. É, então... Eu vou usar as runas elementais. Todas as que eu tenho. Pra criar como se fosse... um conglomerado de elementos pra que ele possa se alimentar ali. Ela vai criar uma ensopada de pedra. Podemos chamar isso de sopa primordial? É, uma sopa primordial pra ele assim, ó. Ok. Joga charme. Empatia. Não. Ai, como é que é o nome da perícia, caramba? Persuasão? Ajuda aí. Isso, persuasão. Ajuda aí, guia. Ajuda aí, caramba. Minha mente tem muitas chavinhas pra serem giradas aqui. Persuasão. Wait. A ideia do sopão é boa. É bota sopão, né? Vinte e nove de persuasão. Tá. Vou rolar um insight pra ele. Uhum. A dificuldade vai ser um insight dele. Intuição. Intuição eu não tenho. Ah não, foi, fiz errado. Carai. É sabedoria e intuição, né? É. Eu pus o bônus de proficiência ao invés de colocar o o bônus da sabedoria. É, ele não passa esse teste. Puta, nem vou rerolar. Ui, eu quase que dá um crítico, hein? Não, não passa. Tá. Você fala pra ele, olha aqui. Comida pra você. Coma isso, não coma a gente. Como é isso? Você... Nós somos ruins. E aí você usa as runas da terra, do fogo, da água e do ar. E da luz também, vai. Da luz também? É. Tá, da luz também. Ele é uma estrela, né? Imagina que ele goste de... Tá, eu vou ter hidrogênio ali, vou ter oxigênio, foda-se o oxigênio. Vou ter minerais pra caralho. Vai ter calor? Vai ter calor. Ok, válido, válido. Você cria ali um sopão primordial de elementos pra ele. Tá uma bola, uma esfera energética fica flutuando. Flutuando ali, girando. Tá? O calor ali naquela esfera vai aumentando. E a impressão que vocês têm é que aquilo ali vai se tornar uma estrela, praticamente. E aí vocês veem ele parar de frente para aquilo. Tá? E vocês notam o brilho no peito dele variando, como se estivesse girando. As duas entram em ressonância girando junto. Tá? E aí as duas se juntam, dá um brilho. Vocês sentem uma onda gravitacional jogando vocês pra longe ali. Tá? Quando essa onda gravitacional atinge a árvore ela cresce mais 125 metros de altura. E aí vocês olham pra ele, ele tá inteiro brilhando. O peito dele, o buraco Murren abriu, ele começa a se fechar assim. E aí ele para de atacar vocês. E aí ele vira na direção de vocês e fica encarando vocês. O que, que vocês fazem? Eu não sei. Acho que ele tá esperando mais coisa. Eu não sei o que você fez, mas eu quero uma dessa. Eu te faço uma dessa, Toff. Eu falei pra você que eu conseguia. Tá brincando, tá trolando. Tá, eu, pelo que eu tô entendendo, ele tá olhando pra gente esperando mais, como a Lívia te disse. Temos que reverter essa mudança de tempo. E, Sierra, você consegue fazer com que esse daí que você fez, ou algo parecido com isso, é... Sabe quando você brinca com um cachorro de buscar um negocinho? Ah, sim! Então, você entendeu, né? Entendi. Então tá, eu vou tentar reverter o tempo aqui. Ok. E eu desço da árvore já. Ok. E me concentro na runa do controle do tempo pra poder reverter essa alteração que a gente teve. Beleza. Ok. 70 anos, né, na Lisbeth, que foi o caso mais grave. Foi. No meu tempo. Vai voltando na Lisbeth aos pouquinhos. Rola um teste aí de runa do tempo, Toff. Tá, eu vou ir devagar, tipo, eu vou indo só apenas no que eu consigo, tá ligado? E vou reverter certo. O tempo. Beleza. Vai 5 e 5, você vai indo de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, você vai revertendo aos poucos o tempo dela. Ele pensou, reverte demais, a Lisbeth vira um bebê. Ah, é, a Lisbeth vira assim, velho. E o único virou pai dela? Seria engraçado. Nossa, esqueci do único aí na cena. Dos pais. Inclusive em mim também, tá? Eu reverto. Quero voltar a ter meus 15 anos, velho. De pouquinho em pouquinho você vai revertendo, volta tudo ao normal. O ser, ele fica parado lá, olhando vocês, vendo o que vocês estão fazendo. Aí ele ergue uma mão. Ai, meu caralho. Aí ele aponta assim pra cima. Depois ele aponta pra um lado, aponta pro outro, aponta pro outro, aponta pro outro, aponta pro outro. Eu quero tentar entender o que ele quer dizer, já que eu já tô na mente dele mesmo. Vamos facilitar aí. Ninguém aqui é bom com sinais. E aí, quando ele faz isso, ser, na mente dele você vê o espaço sideral. Será que ele quer sair? É, tem que comprar bilhetinho. Ele quer voltar pro espaço, mano? Joga a intuição, tá Sierra. Ele tá apontando essa estrela aí. Cara, numa estrela cadente que acabou caindo em algum coisa transformando isso aí, mano. Ele tá falando que isso aí que você fez tem no espaço também. Não sei. Ou pode ser essa, ou pode ser essa estrela que a Toff criou aqui dentro. Eu não criei estrela. Caralho. Faz isso duas vezes pra cadeia sem receber nada. Sere, ele tá perguntando pra vocês de uma forma totalmente inusitada se vocês sabem onde fica a saída desse lugar. Eu mando. Assim, ele quer sair. Ele quer sair daqui? É, sair desse plano. Acho que ele entrou aqui sem querer também. Mas não tem saída desse lugar. Eu acelo com a cabeça pra ele que sim, e eu mando uma mensagem na cabeça dele, tipo, que sim, sabemos. Certo. Ele faz um gesto assim, e o peito dele brilha. Você entende isso como mostre. Tem que esperar 5 dias. Ele inclina a cabeça de lado. Tem que esperar que? Um pouco. Vai dar fome nele de novo. Você fala esperar um pouco. Aí ele vira a cabeça assim. Ele faz assim com a cabeça. Como se tivesse entendido o que você disse. Eu falo, mas sem comer a gente. Eu sou o Groot. Certo. Ele concorda com a cabeça novamente. E ele faz um gesto assim pra você, Sierra. Pega o dedo indicador e faz um gesto de um círculo assim. Quer saber o quê? Quantas rotações? Aponta pra você, faz um gesto assim. Um círculo. De onde você é, de onde você é, sei lá. Itaú? Itaú? Itaú, seu digital com. Ele faz assim, o círculo, e bate as duas mãos no peito dele. Você quer mais? Assente com a cabeça. Caralho, eu vou treinar isso pra porra, hein? É, vai fazendo tá bom. Aí. Bom, aí você vai alimentando ele ali, de boa. E vocês ganham um amiguinho novo, inusitado. Ele e a Toff. Ele e a Toff. Ô, Gê. É. Toma aí, rapidão. É. Toma aí. Vocês conseguem ver minha cama? Pera aí. Ai, credo, tá pelado. Dá pra ver ou não? Não. Tá tudo preto. Pera aí. Eu não sei que você tenha ficado negão, aí tudo bem. Aí dá um sorrisinho pra ver se não enxerga. Que horror. Ele sumiu. Ele vai reiniciar lá. Era só ter escolhido a câmera. Manda no grupo. Não deu pra ligar. Eu ia fazer o mesmo bagulho, olhar pra Siri, ia fazer o círculo e ia apontar pra mim. Boa. Uma comparação rápida. Uhum. Eu olho pro ser e tento comparar o quanto de energia ele tem em relação ao que eu consigo, que eu talvez tenha conseguido aí dentro absorver. Como é que é? Eu olho pra esse ser. Eu tento comparar a energia que compõe ele em relação à energia, o que eu talvez tenha absorvido aí dentro durante esse tempo que a gente tá aí. Ainda a gente não conversou sobre o quanto eu absorvi. Comparar quantitativamente. Como? Comparar quantitativamente. Pode ser. Pode ser tipo assim, a quantidade de ki que você tem não chega, sei lá, um quinto do que ele tem de energia. Certo, certo. Entendi. Podemos deixar isso pra próxima sessão? Beleza. Porque eu não faço ideia de quanto ki você armazenou. Eu preciso desenvolver isso ainda. Ah, beleza. Não, porque dependendo como for, aí, né? Você vai comer ele. Porra! Tá virando uma orgia interestelar isso aqui mesmo, viu? Erotismo entre espécies. Ah, gente, vamos encerrar por hoje. Eu preciso parar. São mais de 8 horas já. Beleza. Podemos? Alguém tem alguma ação que precisa pra fechar hoje? Não. Acho que não. Beleza, então. Aí por hoje... você escolhe. Não, eu ia falar, aí você escolhe, tipo, ou ser de estrela ou 5 mil draconatos. Quer dizer, 5 milhões. Ai, ai. Tem as coleguinhas também, né? 5 milhões e 20, né? Ai, ai, ai. Ok, arrumamos um namorado pra Luz Estrela. A intenção não era essa, mas rolou, beleza. Da hora. Ai, ai, ai. Que engraçado, não, mano. Agora foi o lencinho de estrela com ele da forma natural. Agora falando sério, tem um propósito esse golem aí, cara? Claro. Ah, tá. Beleza. Que da hora esse golem. Da hora pra caralho. É legal, né? É legal, né? Uhum. Agora a gente já sabe o conceito de formação de estrela: gravidade, energia e qualquer outro, esqueci já. É, acho que é luz e calor. É, energia no caso, é luz e calor. Isso. E a gravidade. E o sopão primordial. Tem que ter partículas ali. Eu sou Krilos Kellogg do eternidade. É, bem isso aí. Inverte o Tigrão em você. Ai, caralho, desperte o Tigrão em você. Foi pra fechar com chave de ouro, mano. Ai, que engraçado. Gente, vamos encerrar que eu tô precisando aqui. Beleza, mano. Beleza, gente. Valeu, obrigado. Boa semana pra vocês. Até a próxima sessão. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.